problemas. Calminex nos acompanha nessa jornada, aliviando a dor para irmos cada vez mais longe e mais rápido. Calminex, alta performance contra a dor. Disponível em gel, pomada, aerossol e adesivo térmico. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Toda sexta no Club Trone, 10 da noite. Fantastic. Pires Coelho, com Soundcheck Radio. Energia. Que beleza, né? Pega o fone pra mim aí, ô Motinha, que eu já tô aqui no ar. O outro lá, ô. Quem sabe esse faz ao vivo. Esse é outro. Obrigado. Último. Sempre o último. Bom, é o seguinte. O computador ajudou a gente. 17 horas e 31 minutos. Bicho. Deixa eu colocar uma trilhosa aqui. Já colocamos a trilhosa. Canta aí. Pera aí que eu vou pôr o fone. Segura aí. Bom, agora sim, está começando aqui a edição do Estádio 97 na Energia 97. A partir de agora vamos falar de futebol, de muitas coisas legais. Tudo isso em nome de Esser, construindo com valor. Também em nome aqui de BV, pensando em trocar de carro, acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV você sempre pode mais, muito mais. E também em nome de Epocler. É, seu fígado reclamou com a Epocler, tudo bem? Tudo bom. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Está no ar o Estádio 97. Boa tarde aos senhores. Boa tarde. Escapatuta. Boa tarde. Estamos aí. Escapatuta. Boa tarde, Batuta. Vê se você tem contra a minha abertura. Ô, oh, seu Bento. Ô, pelo menos. Eu nada, eu adoro a sua abertura aí, Dô. Se tirar a abertura de novo, o bicho vai pegar, tá ligado? Ai, que medo dele. É, ui, nossa. Aqui, tá nervoso. Manda o Brausto. Ai, tá nervoso. Tira a calça piso em cima, autor. E aí, seu Bento? Tudo bem, tudo certo? Oi, seu Bento. Estranha bagaça, hein, seu Bento? Escapa tudo, cara. Bom, hoje começamos de uma forma um pouco diferenciada, sim, não é verdade? Sim. Mas nós somos diferenciados. Ouvido, mesmo. Mas nós estamos aí, o que importa é que nós estamos aqui. Domingo, nós somos referências. O que a gente faz, os outros imitam. Tá, amanhã tem um monte de gente. O cara vai achar que é diferente. Pô, você viu como é que eles abriram? Ninguém regula o microfone. E a pauta? Que a gente fez a reunião de pauta? Quantas horas? E os caras tentam imitar e não conseguem, porque a gente não sabe o que faz. O dia os caras chegaram aqui, Domingo, e falaram assim: que hora que vocês fazem a reunião da pauta? Eu fico imaginando que se nós somos a referência, daqui a pouco as outras rádios também não vão pôr abertura. Mas então, os caras acham. Já, Domênico Gato. Os caras fizeram uma coisa diferente, não tinha abertura, você viu? E vai ter nego fazendo igual a gente. Vocês estão batendo ponto agora, antes de mais nada, boa tarde. Boa tarde. Chegou agora o mano, por exemplo, acabou de chegar. Tava na pauta, na reunião de pauta, né? O programa agora deu pra começar no horário? Não, quando chegou a coisa, o Domênico. Tinha tudo pra dar errado, mas dá certo há mais de 15 anos. Eu? Mas eu não fui eu. Eu não tô aqui antes do horário, gente. Vocês estão loucos? O que tem eu a ver com esse troço? Vamos lá. Acabou no horário que tem que acabar. Acontece. Entregou no horário certo. É isso aí. Nada no Brasil acabou na hora certa. Mas aqui nós somos pontual, velho. Olha, Belmiro. Ah, não é, vai. Então solta a bagaça também. Vamos lá. São Paulo. Ah, Tricolor! Tricolor. O time que mais vende no Brasil. Vende o quê? Senhor, vende o quê? Compreende que habla? Vende o quê, moto? Vai. Hablé, compreende. Mas vende o quê? Hablé com o senhor Paulo Ganso. Hablé com o senhor Alexander. Não adianta Alexander. Mais falar com ele. Ele sabe o que me disseram? Estava acordado? Não adianta falar com Vamos ele. Vamos continuar perdendo, caralho. Mas olha só, você hoje... Oi. Sônia. Compreende? Ganhou um e perdeu outro. Sim. Uhum. Vendendo o Bosquila para o Mônaco, da França. Pô, o Bosquila foi embora? E agora. 10 milhões de euros. Bosquila tá indo aí. 10 milhões de euros aí é para... Precisava fazer o caixa do Rodrigo Caio, né? Pô, não foi o Rodrigo Caio, precisava... Já foi? O Bosquila, então, Bosquila tá... Sinceramente, vamos falar a verdade, eu acho que ele não tem 20 jogos como profissional no São Paulo. É, muito pouco. É que ele foi bem no Sub-20, né, do Brasil. É. Fez uma boa propaganda. É, e tá chegando o zagueiro metade, Luiz metade Eduardo. Desses 10 milhões de euros aí, metade é do São Paulo. Sim. 50%. São Paulo tem 50%, então. É. Os outros 50% de quem são? Ah, aí é... Aí contado, né? De mas sinceramente, Mota, é claro que a gente sabe da situação econômica tudo, mas é um desperdício, né? O rapaz tô... jovem, camisa 10, de todos esses aí, que o São Paulo vendeu, é o que eu vou lamentar ter vendido. Perdício porque o quê, eu acredito. Ah, perdício mano, o quê? Eu acredito. Moleque mano. Novo, não, assim, tá certo? O clube precisando lá, dinheiro. O Cassini também é desperdício. Mas gente, mano, com a perspectiva... Ô, mano, com a perspectiva... Por pouco dinheiro. Mal jogou, porra. Com a perspectiva, eu bonito, acho, perspectiva, eu acho sinceramente, que o Ganso não fica. E com a perspectiva da ida do Ganso... Embora pra algum lugar? É. O Bosquilha seria um ótimo jogador pra se apostar. Motinha, com 10 milhões de euros, você vai no interior aí, velho. Você compra um bom jogador também que dá pra apostar e vai suprir a carência. Mas é diferente, mano. Você tem um moleque que é da base. Tem, mano. Mas é um moleque da base. É um moleque que tava sendo preparado pra realmente ali assumir o posto no meio de campo. Um moleque bom. Eu acho o Bosquilha bom, que tem futuro. Eu nem vi. Tem muita gente que não gosta do Bosquilha. Eu gosto do Bosquilha e acho que era um futuro promissor no São Paulo. Mas é aquela história. O Brasil, infelizmente, por incompetência dos seus dirigentes, são obrigados a fazer essas besteiras. Mas não é venda bumerangue, não, né? Não, não. Esse vai mesmo. Esse vai mesmo, RG. Porque ele há muito tempo tem proposta... Há muito tempo já ele estava sendo procurado por alguns times, o São Paulo tentou segurar. E eu acho que vai ter que vender, velho. Vou fazer o quê? Eu tô sentindo você meio triste, hein, mano? É, eu fiquei triste, cara. Aí você vê, ontem a discussão tava aí, o Chulá, falou, tá? Ele tava falando, ah, o cara me ligou aí. Entendeu? Ele falou, ah, vai, tinha que botar o Ganso, tá com saudade do Bosquilha. É, então. Olha como é que é. Aí hoje que aconteceu? Quem mas você tá triste por causa do Bosquilha, né? Não, é, mano. Tá acho que quem tem razão, quem tem razão pra ficar triste, por exemplo, o Van Persie. Ele saiu lá do Arsenal e foi pra Turquia. Tem até o vídeo do molequinho chorando. Porra, mas velho, é o Van Persie. Mas, mano... Tá certo? Amanhã, Domênico Gato, o Cristiano Ronaldo é que tá sendo cobiçado pra voltar e pra Inglaterra, pro Manchester. Sim, se numa dessa ele sai do Real Madrid, o torcedor do Real Madrid fala, pô, sai o Cristiano mas, Ronaldo. Mas, pensa... Se numa dessa é o Ibra que sai, tá certo, do PSG, o torcedor do PSG, ele vai chorar. Agora, gente, vocês estão lamentando aí a saída do Bosquilha. Mas, mano, o Ganso no São Paulo, por exemplo, já é passado, ao meu ver. O Bosquilha era uma perspectiva de futuro. Exatamente. Não deu tempo, mano, de ver se o cara era bom ou não. Se é uma Tuidi que sai, mano, se é uma Tuidi que sai do PSG, a gente tem que lamentar. É, todo um contexto é o seguinte, mano. O São Paulo tá passando por uma transformação. Tá vendendo que não tá pronto, velho. E o São Paulo... Tá devendo dinheiro e precisa de caixa, gente. Sim, tudo bem. Eu entendo, mas é o que eu falei. Eu entendo isso. Mas era a perspectiva do São Paulo agora é apostar na molecada e fazer um, lógico, um mix com jogadores mais experientes como Michel Bastos, né? Pega um Carlinhos aí, que tá mais tempo no mercado, pega o pessoal que tá jogando, o Pato, o Centurion, que é um jogador que Centurion, que tem mais futuro. Mas a molecada que vem da base do São Paulo, eu sei, Cotia tem que dar lucro, ponto. Ok. Mas nessa hora, hoje, eu acho que foi uma venda, sei lá, não gostei. Mas o Allan Kardec tá voltando aí daqui a pouco. É, então, o Allan Kardec tá voltando. Põe ele na posição. Então, o Allan Kardec vai vir. Solete o Allan Kardec. Allan Kardec, baita jogador. Põe ele na posição de 10, pô. E o Parmeira? No lugar do Luiz Parmeira, não. O São Paulo trouxe um zagueiro. Sim, Luiz Eduardo. São Caetano. Da Série B. 28 anos, zagueirão. Chegou aí pra... cumprir a vaga do Dória, né? Que deixou, o Dória foi embora. Não posso falar se será? É bom, se é ruim. Mas, ó, mas aquela é história, ruim. Jogadores bons apareceram na Série B, né? 28 anos, hein? Tava parado ali no São Caetano. É, só não é pior que o Ameixa lá do Corinthians. Ô, né? Dodô, ao meu ver, o São Caetano, se eu não me engano, o São Caetano tá na Série B. Mané. D. Isso então, tá na Série D. O que é isso, hein? Mas, ó, o negócio é o seguinte, ó, com relação... Mas vai apostar em quem hoje? É ué, mas, ó, vocês têm o Breno esquentando o banco? Inclusive, o Breno esquentando o banco é um perigo. Tem que pôr pra jogar, velho. Breno fazendo o quê? Não, o Breno esquentando o banco é um perigo, velho. Vai pegar fogo, capaz, né? Vai pegar fogo, mano. Põe o Breno, velho. E, ô, Motinha, tem mais uma informação do São Paulo aí, Bento? Qual? Você falou a respeito do Ganso, do Luiz Fabiano e do Osório? Ainda não. Não. Fala aí, mano. Porque o STJD tá indiciando aí o Ganso e o Osório. É, no artigo aí de desrespeito à arbitragem, os dois podem pegar uma pena máxima de 6 jogos. É? E o Luiz Fabiano pode pegar uma pena máxima de até 12 jogos. Porra, mano, nossa. Então vai virar moto. Todo aquele cara que discute com o árbitro expulsa, todo mundo foi iniciado. Mas a gente sabe como é que é, né, gente? O Walter, Vide, o Fred, Dudu, aí, o Luiz Fabiano, ele foi indiciado aqui por jogada violenta e ofensa. e o Osório, junto com o Paulo Henrique. Por aplaudir o árbitro. O mais famoso, conhecido como o Ganso. Senhor Paulo Henrique. Eles vão responder aí por desrespeito e reclamações contra a arbitragem. Que momento, sabe como é que vai ser? Vai pegar dois jogos, vai pegar três jogos, quatro jogos, depois eu recorre. Sou, eu se sou o juiz que vou julgar esse caso aí, desculpa, velho. Xingar o árbitro, pra mim, é atenuante. Não é agravante, velho. Quem não gostaria de xingar um árbitro todo uma mundo, vez na vida? Todo mundo, velho. Mas então, tem que ter respeito, né, mano? Mas você pode respeitar. Você pode mandar um vai tomate cru de maneira respeitosa. Mas, como desculpa. É que faz isso? Não entendo. Você põe a mão pra trás. Vai tomate cru? Como assim? Geralmente jogador... Respeitosamente? Geralmente, desenha pra jogador, gente que a gente não tá entendendo. Vai. Jogador que é malandro, Motinha. Jogador que é malandro. O cara, ele vai conversar com o árbitro, ele já enche a boca de saliva e ele começa a falar com o árbitro, então ele começa automaticamente a cuspir. Não. Mas é verdade. Cuspir na fala. Ele começa a falar assim, cuspindo. E gesticulando. E isso faz com que o árbitro fique puto com ele. Entendi. O jogador que é malandro, Domênico Galo, o cara faz o seguinte. Ele engole a saliva, ele vai com a boca seca, põe as mãos pra trás e fala... As duas mãos pra trás. Excelentíssimo juiz. Chora grande do filho. Meu querido árbitro, vá tomar no vosso... Não, é assim. Entendeu? Com a mão pra trás. Então, é um vai tomar de cru, respeitoso. Respeitoso. Agora, quando o cara chega babando em cima do árbitro, o árbitro fica puto. Você não fica puto com aqueles caras que falam guspindo em você? Lógico. Mas, infelizmente, é o STJD querendo aparecer mais. Usa o peixe. Né? Vamos dar sequência agora com... Let's go! Ih, rapaz. Assim... Achei o quê? Ó, vamos calar a boca desde agora. Como é que entendeu? Deixa o RG falar aí. Não, é primeiramente sou eu. Não, é o senhor. Você começou com o X aqui. É engraçado, Não, é repórter. Não. Caipira tem que ser imparcial. E o senhor também é jornalista, tem que ser imparcial. É engraçado o senhor. Isso é muito engraçado. O quê? O senhor sempre aparece quando vem o Santos. É. O senhor é jornalista. Tem que aparecer em todas as manchetes. São Paulo tava falando, isso tava quietinho aí. O Dodô apareceu lá no São Paulo, a avó aparece no Palmeiras. E eu apareço aqui. Por que você aparece no Santos? Você é jornalismo? É, pra cumprir aqui, né, os personagens. Você é jornalismo. Mas, exatamente. A avó, então vamos lá. A avó é torcedor. Mas a do avó é verdão, é nós. O Dodô é torcedor. São Paulo. O Alezinho do Corinthians. O Alezinho é do Corinthians. E eu sou jornalista. Mas se você jornalista, é jornalista... Evidente. Mas você prefere sempre vir na hora do Santos, NTE, evidente. Tá bom, como vai, seu Neto. Vai lá, seu Neto. O negócio é o seguinte, a gente chegou o Leandro. Chegou o Leandro. Leandro chegou, vai ficar lá até dezembro. O Leandro do Parmeira chegou. Vai ficar lá até dezembrão, né? Aquela coisa toda. Agora se livramos dele. Acredito que fizemos bom negócio. Acredito. Ótimo. E o tá chegando, sabe quem tá voltando com o Rabinho no meio das pernas? Rabinho. Quem? Jean Cheira. Que? Ah, não. Eu gosto, Domenico, eu gosto desse, meu. Vai dar uma... Não é possível. Jean Xera. Vai voltar aí. Jean Xera. Vai ganhar mais uma chance. Acho que vai dar uma chance pra ele. Por que, Portuga? Porque é um menino que faz 3.458 embaixadinha, mas não acerta um passe. Não dá. O mundo dá a volta. Que coisa, hein, RG? Vamos lá. Com relação ao Leandro... ex-Palmeiras agora, né? Tem que torcer pro cara dar certo, né, cara? Dá sorte, né? E torcer pra que seja a mesma coisa que foi esse novo Leandro que tá lá no Palmeiras, né? Uhum. E todo mundo... O Pereira, né? Leandro Pereira, que chegou aí e todo mundo... Mas olha, RG, eu vou dizer pra você uma coisa. Não, mas eu não gosto do Leandrinho, porque eu gostava dele, mas quando ele jogou a Série B, e Série B é mais fácil que a Série A. E ele não jogou nada. Mas tem alguns jogadores, eu vou lembrar de um deles, que passou pelo Palmeiras, que é o Michael Suell. Sim. Ele se destacou, não me lembro em que time, veio pro Palmeiras. Paraná. Não era Paraná? Era sim, evidente. Não lembro, não importa. Ah, tá vendo? Eu conheço de Palmeiras. Não, tudo bem. De Palmeiras não, de Paraná, você conhece. Aí ele vem, RG, mas foi ruim, ruim. Aí foi pro Botafogo, e a gente falou, nossa, graças a Deus que foi embora. Mas lá ele jogou bem. Vamos lembrar do Arouca, né? Exatamente. No São Paulo, né? No São Paulo. Mal pra caramba, o São Paulo trocou pelo... Mas nem lembrando mais aquele cara, quem é? O Rodrigo Souto. Rodrigo Souto. Leonardo Silva. A melhor troca que pro Santos. Domênico, Leonardo Silva passou pelo Palmeiras. Que também a gente achava ruim. Zagueiro índio. Os caras queriam ver o Arouca longe, mas muito longe do Morumbi. Jogou bem pra caramba. Então são essas coisas. Tem jogador às vezes que vai, cara. São essas coisas que acontecem. É claro que ninguém está esperando que o Leandro se torne o mestre, Cristiano Ronaldo. Salve o Santos. Porra, não é isso. Agora, o cara tem que ter a oportunidade dele, a chance dele. Gente, todo mundo dizia aqui e eu lembro bem disso, que o Leandro Damião ia jogar pra caramba no Cruzeiro. Ou eu tô louco? É verdade, tá no banco. Ou eu tô louco? Tá no banco. E olha o Leandro Damião. Todo mundo dizia aqui... Bancoso. E todo mundo dizia aqui que o Neilton ia jogar pra cacete no Cruzeiro. É. Cadê ele? Foi o Botafogo, hein? Porra, sabe? Verdade. Então tem umas coisas que a gente precisa aprender, né? Tem que esperar, tomar cuidado. Claro que tem uns que você realmente pode depositar todas as fichas... Que não vai vingar. Mas você vê. Você lembra aquele jogador que passou no Palmeiras que era do Fluminense? Como é que era o nome? Então, é o. Você falava que eu quero queimar minha linha. E não foi. E sumiu esse cara, hein, meu? Como é que era Portugal? Portugal lembra. Quem é o jogador? Aquele menino lá. Lene. Ah, Lene. Né? O famoso Lene. Mas então, mas sabe o que o Lene faz hoje? Onde tá o Lene hoje? O Lene hoje, Domenico Gato, ele é corretor de imóveis. Sério isso que você tá falando? Sério? É verdade. Ele abandonou a carreira de jogador e hoje ele é corretor de imóveis de luxo. Então, mas em Floripa, né? É em Floripa, né? Sabendo, o que eu fiquei sabendo é que ele ainda tentou voltar num time da Série B do Campeonato Carioca, depois de ser corretor de imóveis. Não sei se deu certo. Não, ele é corretor de imóveis em Floripa. Não, mas ele tentou voltar. Ele foi pra uma festa lá e ficou. Então, olha, eu vou dizer então esse Lene... Né? Você tem algumas. Lembra, virou corretor de imóveis, segundo informações. Ele foi campeão paulista em 2008. Segundo mano. Ele passou. Era banco do Denilson, que era e o apelido dele é Xodó da Vovó. Ele passou. Ai, ai, ai. Então com relação ao jogador, é isso. Agora, o fato mais importante, que é o que surgiu hoje em toda a mídia, nas redes sociais, em todos os sites, foi o lance do Santos, do Santos poder perder pontos. Três pontos ou pontos por atraso de pagamento de salário. Qual é o fato? Não, isso. Cara, não tem chi. Lógico que tem. Não tem chi. Você leu a matéria? Chi! Nossa! Então, vamos explicar, né? Porque senão a coisa. Ganha, uma proporção. Senão, põe ele no lugar dele mesmo. Senão o fósforo ganha a gasolina e aí incendeia. É. Então, qual é o fato novo nessa história? O Santos está devendo salário? Não, isso não é o fato novo, né? Todos têm seus problemas e blá, blá, blá, e todo mundo já sabe. O fato novo é o sindicato entrar nessa parada. Então, o sindicato entra, né, como o intermediário. E o intermediário de quem? Não se sabe. Não se sabe se é um jogador atual, não se sabe se é um ex-jogador. Agora, isso só terá uma solução contrária ao Santos se o Santos, a partir do momento em que for notificado, não conseguir resolver. E não provar, né? Pagou. Tem que pagar. Né? E outra coisa. Esse cara, esse ex ou atual jogador, ele vai ter que aparecer. Senão também não vai ter fundamento nenhum e as coisas não vão... Ele vai ter que dar a carinha dele para bater. Não, né? Não vão passar da especulação, da mídia, enfim... Então tem que aparecer quem foi o denunciante. O denunciante aí no caso. Eu, sincero e honestamente, não acredito que tenha sido ou que possa ser algum jogador do elenco atual. Isso não me parece. Olha, RG, sei não. Tá cheio de boquinha de graxa ainda. Vou terminar, mano. Será? Não. Caguete, mano? Porque tem vários caguetes aí, mano. O Santos, quando passou a pior crise, que era de 7, 8 meses de atraso, aqueles que tinham que se manifestaram. E saíram. Foram, né, acionaram, né? E foram embora. Foi o Aranha. Um abraço. O Aroca, né? Pelo desempenho, pelo empenho desses atuais, eu sinceramente, honestamente, não acredito. Fico muito mais com a possibilidade de um jogador que não esteja mais lá e que ainda tem direito a receber. Lógico. E ninguém questiona aqui. A reivindicação de cada direitos, um que estava lá. Lógico, né? Dos direitos. É. Entendeu? Então, eu não acredito. Agora, tenho que acreditar também. Aí vem o presidente, emite uma nota, dá um esclarecimento de que isso não vai acontecer porque está resolvido. Resolvido com quem? Subentende-se com o elenco atual. Agora, com ex-técnico, ex-jogador, aí já a parada, não sei, não tô lá, não acompanho. O departamento financeiro do Santos. Pode ser que tenha alguma bucha aí. Mas é que a coisa, como explodiu, e eu estou dizendo o fato novo aparecer o sindicato, porque aí se a moda pega, porra, vai ter clube com muito problema. Mas o RG, aqui, né? O sindicato não é um fato novo, não, porque o Corinthians, quando ele estava sofrendo com esses atrasos de salários, o próprio sindicato ele já havia entrado em contato com o Corinthians a pedido de alguns jogadores para tentar solicitar um prazo, enfim, tentar quitar pelo menos parte do que deviam para os jogadores. Mas não acionou, né? Não, não houve esse contato com o STJD, ficou intermediado ali entre o Corinthians e o sindicato. Não houve essa necessidade, porque o Corinthians acabou ganhando algum dinheiro e quitou parte dos débitos que tinha com os jogadores. Agora, com relação ao Santos, RG, independente de quem tenha feito, porque eu não acredito que o sindicato tenha lido alguma coisa na internet e tenha tomado partido do Santos. Não, nem pode, né? Eu acho que... Não, poder até pode. O regulamento diz que o sindicato, se quiser, pode tomar fazer partido, isso. Né? Pode fazer isso, RG. Mas eu não vejo, talvez, uma legalidade nisso, porque numa hora de audiência, se você não tiver um reclamante ali para falar, é isso que eu tô com o salário atrasado, mas a lei determina que o sindicato pode intervir. Não, pode acionar o clube. Sim, sim. Mas não vai para frente. Mas se não houver um reclamante ali, tá certo? Na hora da audiência ali para poder reivindicar o direito de imagem ou salários atrasados, Não vai ser um tiro na água. O sindicato não pode representar o reclamante, né, mano? Não, até pode. Mas ele tem que aparecer obrigatoriamente. Eu acho que sim, porque é meio infundado você colocar alguém. Ah, quem reclamou? Ah, não posso dar o nome do cara. Se coloque no lugar. Sim, se coloque mas, no mas lugar. RG, só pra fechar esse negócio do Santos, e não é porque é o Santos, não. Se fosse Corinthians, se fosse São Paulo, também falaria. Os jogadores, eu acho que eles até têm o direito de fazer isso, porque quem trabalha merece receber, RG. Lógico, só que ninguém questiona o direito. O Santos, eu até conversei com o Lucas Lima quando ele foi lá na Fox. Ele disse que já ficou 7 meses sem receber direitos de imagem do Santos. Não só sete meses. Não só ele, né? Não, eu tô colocando ele como exemplo porque foi ele que me falou. Sim. Então, o próprio jogador já falou: ficamos 7 meses sem receber os direitos de imagem do Santos. O cara, quando tá 7 meses sem receber, RG, eu acho que é válido ele sentar com a diretoria e falar: bacana, alguma coisa tem que acontecer. Eu não posso ficar com esse período todo. Mas de lá pra cá, o Santos ele vem equacionando essa dívida. Sim. E o Santos tá há 2 meses aí com os atrasados. É um absurdo? Ainda é. Mas pra quem ficou devendo 7, está com 2 meses de atraso, é quase nada, tá quase lá. Então, o jogador, eu entendo que ele até pode tomar essa postura, RG, ele pode ter essa postura, se ele entender que o clube tá agindo de má fé. Se ele entender que o clube tá agindo de má fé, ele tem que pegar e falar: então, beleza, vamos colocar, sabe, os pingos nos is e eu vou entrar na justiça e vou reivindicar meus direitos. Evidente. Agora, a partir do momento que ele acredita, tá certo? A diretoria do Santos tá mostrando que tem intenção de pagar, tanto é que tá equacionando essa dívida, tá tentando diminuir o máximo possível. Eu acho que se isso partiu de fato de alguém de dentro do Santos, que uma coisa é partir, sei lá, do Leandro Damião, do Thiago Ribeiro, que são jogadores do Santos, mas que já estão longe, Arouca. É uma outra coisa. Mas agora, por exemplo, um jogador do Santos fazer isso... Do elenco atual. É complicado, né, Motinha? Porque o clube pode perder pontos. Não é que vai perder 3 pontos. Ele vai perder 3 pontos. Não, e o cara não pode ficar mais lá. A cada jogo que o jogador atuar. Não, o cara não pode ficar mais lá, né? O seu comentário, ele tá ratificando exatamente o que eu falei. Por isso que eu não acredito. Pelo comportamento atual do elenco. Pela postura dos jogadores. Pelo empenho. Eu não acredito que seja alguém elenco. Isso não vai acontecer. Agora, com relação a essa atuação do sindicato, mano, você pela CLT, como empregado, você não necessita do sindicato para reivindicar o seu direito. Como o Arouca não foi lá para o sindicato. Você vai lá na justiça e reivindica o seu direito. Exatamente. Entendeu? O sindicato, nesse caso, ele aparece... Porque aí ele protege, né? Você não sabe quem foi. Só que na hora que tiver que ir lá meter o chamegão... Tem que dar a cara aí, pra você. Aí tem que ir, aí tem que aparecer. Então, eu, sincero e honestamente, não acredito que seja alguém do atual elenco. Mas isso, acredito que será superado, né? Tem lá um departamento jurídico para isso. Já declarou que pagou. Sim, né? tem a declaração do presidente. Então, espero que isso esteja resolvido. É isso aí. Boa. E aí, Sombra? E aí, boa tarde. Beleza? Beleza. Boa tarde. E aí? Beleza. Estamos aí. Eu não sei o que vocês estão falando, mas o RG deve ter errado. Não tá. É porque não tá. Não. Não. Não, deve ter errado. Deixa pega no pé do RG. Não, deve ter errado. Não. Não. O senhor tá com predisposto contra ele. Ele deve ter os motivos. Ele deve ter os motivos dele. Esse é o Estádio 97, oferecimento de Pirelli, narigudo. É, amigão, as férias estão aí. Sabe quem tá de volta com elas? É a promoção número 1 Pirelli. É a sua chance de colocar um pneu top no seu carro e ainda economizar. E funciona assim: você compra 3 pneus e o quarto é grátis. É isso mesmo. Você compra 3 pneus e o 4º é grátis. E é muito mais economia e mais segurança para você. Tem pneus do aro 13 ao 18 em promoção. Então se liga, amigão. É a promoção número 1 Pirelli. Consulte o regulamento e as lojas participantes em pirelli.com.br. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Essa aí, amigão, é a promoção número 1 Pirelli. Show de bola, né? Compra 3 pneus, o 4º é grátis. É Pirelli! Esse é o Estádio 97, aqui sempre na Energia 97 FM. Oferecimento também de Eliar, muito além da partida. HDI Seguros, ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Oferecimento de Esser, construindo com valor. Continuando com as manchetes do Estádio 97. What the fuck, não, Palmeiras! Ah, opa. O time a ser batido, The King of the Classics. É o que é o nome do time? The King of the Classics. Fala do King of the Classics. Fala de novo. Nossa, por quê? Pra Domênico AGB, fala de novo. Fica quieto você aí, ó. Trouxa. Ô, Domênico. Você não é Palmeiras, você é Botafogo. E pra falar a verdade, eu que sempre falei com o Palmeiras. Eu sou São Paulo, Domênico. Por que não? Você é São Paulo? São Paulo? Eu sou o que você quiser, na verdade. Ah, Domênico. Eu sei, você é botafoguense, pô. Mas chegou fala hoje, de nós, camisa 30 hoje. Quem que é o 30? É o meu Felipe Gabriel. Após 11 meses aí, Felipe Gabriel contou um drama que ele viveu lá no... Muito triste. Emirados lá. No Emirados? Treta. Tretas. É. Figuraram o passaporte. É, exatamente. Mas ele tá aí. É, tá após 11 chegou, meses chegou. Sem jogar, tratou lesão com bife nos Estados Unidos. Bife? É. Lá nos Emirados. É. Eu já tratei com linguiça. É bom, né? Ah, mas você tá acostumado com isso. E é isso aí, Domênico. Ah. Próximo encontro, 15 mil ingressos vendidos, hein? Felipe já Gabriel, tem 15? Felipe Gabriel, que não é um jogador ruim. Não é, não. Bom jogador. A torcida que mais comparece em estádio de futebol, hein? É, comprovado. É líder? Líder de torcida, de dinheiro, de tudo. Ah, nós. Vamos pegar aqui o Atlético, né? 11 horas da manhã. Quer dizer, nesse campeonato brasileiro. Bicho, é perigoso esse adversário. É perigoso, mas tem que ganhar. Jogos em casa é aquela coisa que eu falei. Jogo em casa tem que fazer a diferença. O Atlético, ele tá na diferença do Palmeiras, acho que é menos 5 pontos. E aquela conta que eu fiz lá, seu Bento, a conta lá, lembra que eu falei no começo do campeonato? O time tem que fazer 2 pontos por jogo. Por rodada. Então, se estamos na 15ª rodada, o Palmeiras teria que ter 30 pontos. Ele deve 2 pontos ainda. Ele deve 2 pontos. Mas o líder tem quanto? 29, né? Não, mas não importa, Portugal. O líder tem 32. Ele tá um pouco acima. Então ele tá acima dessa média, senhor. Não, ele tá um pouquinho acima, mas o Corinthians tá na média. De fazer 2 por jogo. É. E esses times que fazem 2 por jogo, Portugal, são os times que chegam para brigar pro título. Pode pegar a média aí dos últimos campeões, eles têm aí essa média, 76, né? 76, 75. Então tem que fazer a diferença agora nesse jogo em casa, para poder depois empatar o jogo que vai pegar, acho que é Curitiba, não sei quem que vai pegar. É, Cruzeiro, não, Cruzeiro fora e Curitiba fora. É Atlético aqui, Cruzeiro lá. Curitiba fora e depois fecha com o Flamengo. O Flamengo. Acabar a rodada. Cruzeiro e Flamengo eu acho broca, hein? O resto, Cruzeiro e Flamengo. Cruzeiro no Mineirão e Flamengo. Jô, o Palmeiras... Curitiba lá não é fácil também, não. Palmeiras empatou lá, hein? Palmeiras jogou o jogo treino agora há pouco, com o time reserva que não é titular, né? Só o reserva? É. Aí ganhou de 6-1 do São José. Coitadinho do São José. Dos gols do Zé Roberto, do Cleito, do Lucas Barro. O Alexandro fez 2, o Muxi fez 1. Esse time reserva do Banjo é titular do que time. Muitos que estão aí. É melhor que as galinhas, já viu, Jojo? É melhor. É melhor que uma porrada de time aí. Que quem? Galinha é você ou sua Vebs, cara? Isso não engana a vovó. Isso, galinha vovó. Isso. A vovó é tão fofinha. Vai procurar o viúvo aí, ou sua sem-vergonha. Ela é vó do Nobrinho. Isso, juiz. Hoje ela veio com uma anágua tão bonita. Me chamou de porca, que isso? Mas que esse time é porca melhor nojento. É melhor não. Juventude, Curitiba, não Goiás. Olha os nomes dos caras. Onde foi o dia da vó? Tem que o Cruzeiro reserva. O Cruzeiro aí. Não, o Cruzeiro. Vamos agora, vamos então ao time que incomoda a vovó. É o terror dessa velha maldita. É isso mesmo. Toda hora, juiz. Calma aí que é tudo olha, nosso. Eu gosto dos corintianos, viu? Vai procurar um viúvo, vai. Ó. Vai um monte de pedinte lá em casa. Eu sempre dou dinheiro, viu? Não tem nada na conta. Você podia dar outra coisa pro pedinte. Ah, não. De novo. Velho, não usa mais, mano. Não deu certo não deu certo o Jonatas, né? Azar o dele. É. Jogador pica. Azar o dele. Tinha chance de virar um herói brasileiro. Não, mas não, agora vai ter mas o Jonatas era jogador... Não virará mais. Era jogador pica. Era. Jogador era. Pica. Era. Esse era. É um jogador que nunca vai ser campeão. Não era, mas o Tite queria. E o... E agora, Luciano, né? Que voltou aí do Pan... Sim. É, tem que ter solução pro ataque, já que não. Luciano não dá certo na vida de ninguém. É aquele negócio, não tem tu, vai tu mesmo. É isso mesmo, viu, mano? Se prepara pro jogo. Me chamou, me chamou! Do céu, amigo! Casa cheia amanhã. Olha, Bento, com relação aí à rodada de amanhã, se acontecer tudo dentro dos conformes, o Corinthians ele tem tudo pra voltar à liderança do Campeonato Brasileiro. É, bônus round. Amanhã o Corinthians ele vai pegar o Vasco, que é o carro do Street Fighter. É o bônus round. É. Você tá lá, mano, pra chutar. Vocês vão passar o carro bater, no Vasco, eu acho. Que não. E não acontecer nada contrário contra. Não, mas é que tá. Encheu um monte. Não é assim, não é tão simples assim. É, mano, você vai ver. Teoricamente, Domênico Gá, deveria acontecer isso. Só que o Corinthians ele tem um histórico contra times pequenos. Mano, nós amaciamos pra vocês, não, os caras. Tá louco. Domênico, o ano passado. Tem uma goleada. Eu como base aí o Corinthians do ano passado do Campeonato Brasileiro. O Corinthians ele só acabou pegando a pré-Libertadores justamente pelo fato de ceder pontos cretinos para times que estavam na zona de rebaixamento. Acontece perder às vezes, mas é impossível. O Vasco amanhã, ele tem todos os fatores para tomar um saco. O Celso Roth tá à beira da morte. Tá certo? Celso beira Roth da é morte ruim demais, né? Meu Deus do céu. Ele sacou o Martin Silva do time. Já discutiu publicamente com alguns jogadores do Vasco. O Dagoberto tá insatisfeito. O Eurico tá puto. O empresário do Martin Silva, o goleiro, descascou o Celso Roth. O Gilberto, que era o centroavante dos caras ali, foi também embora. Tá indo embora aí. E dizem que existe aí uma rusga do Gilberto com o Celso Roth. Enfim, todos os motivos e todos os elementos estão contrários ao Vasco. Mas o Corinthians tem que jogar com atenção para poder jogar sério e conseguir fazer um placar elástico. O Corinthians precisa aumentar esse saldo de gols. E no outro jogo da rodada de amanhã, é São Paulo e Atlético Mineiro. Por mais aí um tira a ponta do outro. Mas por mais que o jogo seja em Minas, ô Domênico, eu acho que um resultado talvez mais previsível para esse jogo seja o empate. Se acontecer o empate em Minas... Empate, um empate. O resultado é o resultado lá. Vitória do Galo. Não, acho que o resultado mais provável... Acho que o favorito é o Atlético. Se houver um empate aí do São Paulo com o Atlético Mineiro, e o Corinthians vencer o Vasco, o Corinthians ele iguala novamente o número de pontos do Atlético Mineiro. Mas tem uma informação aqui de última hora. A do Cássio? Vander Valker vai pro gol amanhã. Sim, o Cássio mais uma vez ele foi vetado pelo departamento médico. De novo? Estragou, mano? Não, é pra recuperar. Porque o Corinthians ele pode se dar esse luxo. O Corinthians pode se dar esse luxo, porque o reserva é até mais qualificado que o titular. O reserva ele é muito mais qualificado do que o titular. Você acha? Qualquer posição. Walter é melhor que o... Walter é melhor que o Cássio? Então, hoje eu acho que o momento do Walter é melhor. Você colocaria o... Se você fosse o Tite, você colocaria o Walter, isso? Ué, eu falei no último jogo aqui. Eu falei por méritos. Eu acho que o Walter deveria permanecer como titular. Que momento. Mas é bom esse goleiro mesmo. Ele pega muito. É bom. Ele não tem esse nome. Ele não tem esse nome aí. Walter, de bobeira, gente. Renan Ribeiro de São Paulo é melhor, mas o Walter é louco. É Renan Ribeiro, não tem nem RG esse cara. Opa. Aí. Opa! Tem nem RG. É. O negócio é o seguinte... Mas quem deu esse nome de Vander Walter? Com relação ao Walter, o Vander Walter fui eu. Foi ele que inventou isso aí. Mas o negócio é o seguinte... O Walter, ô Motinha, ele é um jogador que eu vou falar o porquê eu acho que ele tá um passo à frente do Cássio hoje. Na reposição de bola, ele é mais qualificado que o Cássio. E na saída de gol também. Saída de gol, eu acho que os dois, eu acho que os dois, tanto o Cássio quanto o Walter, embaixo da trave, ou seja, na linha do gol, pegam demais. Eu acho que eles empatam nesse quesito. Eu acho que o Walter tá um passo à frente na reposição de bola e na saída de gol. Muito bem. Então, o Corinthians amanhã ele tem força máxima contra o Vasco e volta a repetir aqui. Se acontecer tudo dentro do previsto, amanhã o Corinthians volta à liderança do Campeonato Brasileiro. E só tem esses dois jogos amanhã, né? Amanhã sim. Muito bem. Aliás, acho que os dois jogos... São e sabe Paulo por quê? E Galo, eu acho que é o mais importante da rodada, é São Paulo e Galo. Se você for pegar por posicionamento, times bem posicionados, é o grande clássico da rodada, é São Paulo e Galo. O mais importante não é não, tanto é que o jogo que vai ser televisionado é o jogo do Corinthians, então chupa. Não, São Paulo e Galo. É o seguinte, não é o jogo de São Paulo amanhã. São Paulo e Galo. Não, o Corinthians vai ser televisionado. É mentira, ele tá falando isso pra confundir. Não é. Ele tá falando. São Paulo não dá mais ibope, ó. Não é não. Eu acho que não, hein. Não, mano, vocês vão jogar aqui, animal. O jogo do Vasco vai pro Rio. É óbvio, mas o Corinthians jogando aqui tem que passar, porque o Corinthians aqui dá o Passar, não. O negócio é o seguinte, não dá mais. E só assombrar, só anteciparam esses dois jogos aí, Corinthians e São Paulo, pra quarta-feira, porque tava na cara que esperavam uma final ali envolvendo algum time brasileiro na Libertadores. Tava na cara que isso era previsto pela televisão. Data, né? É lógico, data e não teve nada. Tanto é que essa partida do Corinthians e São Paulo, o Corinthians contra o Vasco e São Paulo contra o Atlético, essa partida aconteceria, essas partidas, né, aconteceriam no final de semana. Sim. Anteciparam justamente por não ter um brasileiro sequer na final da Libertadores. E é, mas quando é assim, o pessoal do Sul tem que assistir o jogo também? Não, eles vão ver River Plate e Tigres. Vão ver River Plate. Pra judiar, né? Pra judiar. Não é verdade. Mas será que a Globo, por exemplo, pro Sul passa River Plate e Tigres? Não, acho que não. Duvido. Ah, os caras gostam. Ah, o Flamengo. Pega o Titanic, olha. Ah, vai passar Brokeback Mountain, já tá falando. Ah, não. Estádio 97 da Energia, 97 FM. Tem o... Já acabaram as manchetes? Pediu uma rosa, que é portuguesa. Ah, 10 segundos, vai, Portugal. 37 minutos do segundo tempo. A Tombense fez 2-0. E a heróica lusa de Victor Bolt, que não conheço, mas vou muito falar dele, empatou em 2-2. Próximo jogo do sábado, 11 da manhã, Português jogará. Português está ali entrando no G4 da Série C. Entrou ainda? Está entrando ou não está entrado? Olha só, amigão, todo mundo conhece alguém que está procurando um imóvel, não é verdade? Bom, eu vou te dar uma dica, hein? Procure uma empresa que tenha reputação e clientes satisfeitos de verdade. Eu vou te falar, só a Esser é assim. Eles têm negociação flexível, atendimento transparente e personalizado e uma baita qualidade no acabamento. Localização privilegiada e imóveis, amigão, com alto índice de valorização. Então, quem possui tudo isso, não tem como não ter clientes satisfeitos, não é não? Lógico. E para você ter uma ideia, 9 entre 10 pessoas comprariam um Esser de novo. Por isso, se eu fosse você, também comprava ou investia no Esser. Tá esperando o quê? Acesse o site e conheça as histórias de quem já é cliente. www.esser.com.br/satisfação. Mas não esquece que no site, né, no endereço, você tem que tirar o tio e o cedilha, tá? esser.com.br/satisfação ou ligue 3066-0900, 3066-0900. Esser, um nome construído com valor. Um abração lá pro Rafa, pro Alan Horn, pra Paula Gil e pra toda a família Esser. É, e olha, tem uma novidade para você, ouvinte da Energia 97, e para você que é fã de pôquer. Olha que legal que a Energia 97, em parceria com a Cassineira, vão realizar. Ó, mano, Mota, fica ligado, ouve aí, ó. A Energia 97 e a Cassineira trazem para você... Primeiro torneio Energy Poker. O torneio de pôquer mais energizante de São Paulo. 19 e 20 de setembro, no Maxud Plaza, em São Paulo. Inscrições e informações no site energypoker.com.br. E olha só que legal, a premiação mínima é de R$40 mil, cara. Que demais! Vai, vai, vai! Faça já sua inscrição antecipada e ganhe 3 mil fichas de bônus. Primeiro torneio Energy Poker. Acesse energypoker.com.br. Realização Energia 97 e a Cassineira. É, esse torneio vai pegar tudo. Vai ser no Maxud, dias 19 e 20 de setembro. Premiação mínima, R$40 mil. E você fazendo a sua inscrição antecipada no site energypoker.com.br, você já ganha um bônus de 3 mil fichas. Gostou, Motinha? Pô, sensacional, cara. Sensacional. Premiação mínima, R$40 mil. Alô, velho. Torneio... O cara que gosta, vai apostar, vai tentar jogar. Ô, pô, louco, você sai de lá com 40. Pô, fala sério. Vem cá, premiação mínima, R$40 mil. Se torneio uma realização da Cassineira e da Energia 97, vai ser realizada nos dias 19 e 20 de setembro, no Maxud Plaza, aqui atrás da Avenida Chique. Paulista. Puta lugar Chique. Legal. Cheque. Chique. Demais. Chique. Vai ser legal demais. Então, olha, faça a sua inscrição. Você pode fazer a sua inscrição antecipada e saber tudo do torneio no site energypoker.com.br. energypoker.com.br. Vai ser um torneio sensacional. E lá tem tudo que você pode tirar de dúvida, quantas mil fichas você vai receber, como que é o funcionamento do torneio. Olha, é demais, grande torneio. baita torneio, realização da Energia 97 e da Cassineira. Acesse o site Energia... Ah, você só... Repete a data pra mim, repete a... qual a data do torneio? 19 e 20 de setembro. Você vai estar com rodada. Você vai estar tá empregado não, até então, lá, né? Então, rodada que eu tô vendo, não, eu não, não. Você vai estar desempregado. Vou estar disponível pra disputar o torneio. Essa rodada aí já tô... Então, quem não teve, quem não pôde jogar no torneio do Estádio 97 vai poder jogar nesse, filho. Vai lá, se inscreve. E ó, pôquer é legal pra caramba. Não, e todo mundo gosta, agora tá uma onda, então, olha, né? Sensacional. Vai lá no site, tem informação, você vai saber quanto que é a taxa de inscrição, você vai saber tudo, tá bom? energypoker.com.br. Vamos ao primeiro ouvinte, 32847097, hoje apenas ouvintes virgens. Então, olha, atenção que você tá ligando agora pra participar, só entra no ar hoje... Terça-feira, como é tradicional, só quem nunca participou ao vivo do Estádio 97. Boa! Dedinhos, Bia. 3284-7097. Oferecimento? Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Tocou. É, domingo. Alô, alô. Alô. Quem fala? Quem fala é o Sandro Parejas. Quem? Parejas? Sandro Parejas. Sandro Parejas. Parejas. Quantos anos você tem, Sandro? Você não era aquele sequestrador? Oh. Não. É uma barbaridade, Leonardo Pareja. Lembra? Você que viu aquele cara lá, mano? Você é louco, mano. Ô, pessoal. Fala, velho. Só pra não tomar o tempo de vocês, eu já liguei. Um abraço. Ó, e o Databá pegou, hein? A gente pegou o Garcia Pareja. Tchau, queria. Boa noite, boa noite. Valeu, irmão. Ô, queria aproveitar aí rapidinho, mano. Anunciar as capinhas aí que eu tô vendendo. De novo. Capa de iPad. De novo, velho. De novo, você que essas capinhas. Não, a promoção é a seguinte. Você compra uma capa e ganha outra... quando o Corinthians acabar de pagar o estádio. Ah, então vai lá na E Carvalho, pode procurar Lezinho. Mas lá, você hein? Também já ligou, Lezinho. Pô. Tá, então vai lá, valeu. Tchau. Hoje você muito não pode bem. Entrar, Lezinho. Vamos lá. Vamos lá. Essa Lezinha é muito legal. Você ficou boicotando. Não pode, hoje é vídeo. É nóis, mano. Por que proteger a Lezinha? Alô. A lei é pra todos. Alô. Alô. Alô. Alô, quem fala? É o Ricardo. Fala, Ricardo, tudo bom? Tudo bom. Tá no Ricardo, banheiro. Do quê? José Ricardo Xavier. José Ricardo Xavier, e quantos anos, hein, Zé? 3.3. Ah, não vou falar que é de Cristo, né, RG? Nem eu, que é a idade do médico. Não é que senhor meu pai, senhor Cristo. Mas, RG, 3.3 é legal hoje, terça? Não. Por quê? Não é legal? Não é? Não, seria melhor, com certeza absoluta, café. Se Xavier, eu não quero. Quero café eu também. Pô, café, porra, é o elixir da vida. É, também concordo. Porra, com café, verdade, porra, é velhinho. Você sabe que me perguntaram uma vez isso aí, né, Domingo? O que que te perguntaram? É Xavier. Eu disse Xavier pra abrir a porta. Xavier pra abrir a porta. Boa. Entendeu? Olha, você costuma ser melhor que a RG, mas nessa... Foi acho pior. Que a RG venceu por pontos. Sim, não, mas foi bom. A RG venceu por pontos. Ele sempre é melhor hoje. Ainda tá na Série B ainda? Que Série B? Tá, para que esse papinho de vocês é furado. Já foi, para, para. Então tá chupa aí. Escutando o campeonato. Vai que o moleque tá no banheiro aí. Velho, ele tá no banheiro. Que é isso? O Ben já tá aquecendo. Ah, então é o bairro, aí. É. O bairro. Ô, Zé. Alô, é Vila Industrial. Ô, Beijinha. Vila Industrial, ô, Beijinha. ZL. ZL. Vai, Benjinha. ZL. Se asma tivesse orgasmo, chamava Benjamin. com certeza. Acertou. Zona Leste. Tá vendo? Falei. Você conhece aquela pracinha ali? Conhece? Que tem no bairro? Na divisa com São Caetano ali. Não sabe? Conhece o Zé? Onde tá esse trouxa aí? É. Tá de férias. Férias, né? Tirou férias, o trouxa? É. Tirou. E qual que é o... Qual que é o time aí? Ele tira mais férias que o Jô também. É. O futuro campeão brasileiro, Sociedade Galo. Palmeiras. Palmeiras, é Palmeiras. Não, não, tricolor. Já já estamos chegando. Galo, aí. Galo, já foi. Você torce pro Galo desde quando, amigão? Que Galo, mano, é Galo. Chegamos nas cabeças aí, filho. É. Ai, que gostoso. Aí. Palmeiras. Verdão, boa, Zé. É nóis. É nóis. Tá confiante, Zé? Tá confiante aí, não? Lógico. E aí, vamos... Nós já vamos passar a galinhada já no, na galinhada. Próxima rodada. Galinhada é a casa da tua prima, Zé. Calma. Lá tá cheio. A juiz, porra. Mas você acha que o... Domênico, esse coitado Domênico, tá acreditando no que ele Domênico. Fala, Domênico. Qual a voz diga, dele? Diga. Domênico. Tá no banheiro. Agora, nós já passamos todo mundo. Só falta passar o galo e as galinhas. Vale as galinhas. Vai. Tira a bolinha de pebolim da boca aí, o seu mané. É que ele tá no banheiro, não viva a voz, mano. Você imagina. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que o Corinthians... Uma cebola, velho. Porque pro Palmeiras passar, o Corinthians no mínimo tem que empatar, hein? Não vai, não dá, Domênico. Não passa, Domênico. Não cria expectativa. Domênico, o Corinthians vai esmagar. Se o Corinthians empatar contra o Vasco, o Palmeiras ganhar, o Palmeiras passa. Aonde o Corinthians vai empatar com o Vasco? Não, tô dizendo, também acho que não, mano. Estou fazendo uma suposição. Se o ônibus do Corinthians bater e pegar fogo e o elenco morrer, não, e chamar o sub-12 pra jogar com o Vasco, não perde. Vamos falar um pouco sério. Não tem jogo. A postura do Vasco jogando fora de casa contra o Corinthians é diferente dele jogando dentro de casa com o Palmeiras. O Vasco, dentro de casa, por mais que ele seja fraco, ele tem a obrigação de tentar alguma coisa e tomou um gol com 3 minutos e abriu. O Vasco vai jogar aqui, todo mundo atrás e muito recuado. Mas mesmo assim, pode ter alguma dificuldade, mas o Corinthians vai ganhar o jogo, cara. A postura é outra, mas o Corinthians vai ganhar o jogo. Gente, o Vasco, todo recuado, dentro da área, se defendendo, Domênico Gato, é como se fosse... A Bolívia pedindo para os Estados Unidos não entrar no país, caso os Estados Unidos quisessem. Vai dar alguma resistência, mas... Peraí, vocês são o ouvinte é palmeirense, e vocês colocam o Corinthians como temática da animação? É isso aí, tá certo. O Mano tem a verdade em fazer isso. Não, quem falou do Corinthians aqui primeiro foi esse coitado desse ouvinte e depois o Domênico Gás. Foi o Norberto. O Corinthians é referência, o Corinthians é parâmetro. Ah, ou não dá para falar? Deixa o Corinthians falar. Testaram o Corinthians, eu falei. Era só um minuto, o ouvinte falou que... Vamos lá, vamos por partes, porque às vezes tem que escrever na lousa aqui. O ouvinte disse que o Palmeiras passaria e o Corinthians. Empatar. Eu falei pra ele, você acha mesmo que o Corinthians vai empatar com, ou perder pro Vasco? Foi isso que aconteceu? Então, mano, tá certo. Não estamos falando de Corinthians aqui. Eu estou perguntando pro ouvinte, mas vocês entraram no papo. Beneficia o Palmeiras. Entraram no papo, eu quero saber do ouvinte... Perguntei a ele e vocês vieram todos aí inflamados. Mas que a gente tá aliviando pra ele, porque se ele abrir a boca ele vai falar bobagem. Ele tentou... Deixa eu te perguntar uma coisa. Não expor. E com relação ao Atlético, porque o Atlético tá embalado aí, velho. E o Atlético pega o São Paulo aí, é complicado, hein, rapaz? Eu não sei não, hein? Mas, Domênico, é igual você sempre fala, jogou em casa, não pode nem sonhar em perder, empatar e ganhar. Eu vi com o Goiás. Tudo bem, mas o Atlético Mineiro, você acha que vai ganhar do São Paulo, então? É o Aloísio, o Chulapa. O Atlético Mineiro? É. Não, o Atlético Mineiro acho que se perde pro São Paulo. O Atlético Mineiro não tá essas coisas todas, não. Acho que não dá, mas porra, tá não tem dois pontos. Não tem elenco. O Atlético Mineiro e Corinthians... Também acha, é isso aí, Tricolor. É nós, Tricolor. Colete Atlético. Os dois são o cavalo do Paraguai. É nós, Tricolor, é isso aí. O Atlético Mineiro tem tanto elenco... Não é Tricolor ele? Ele veio no Palestra Itália e empatou com o Palmeiras. Não é Tricolor? Tem um informamento. Pera aí, que Tricolor? Ué, ele tá falando que São Paulo vai ganhar. O Leandro que vai pro Santos é o seguinte, viu? No contrato é, se o Santos não pagar, o Palmeiras tem que pagar, viu? O salário. É sério, é verdade. Mas o Palmeiras já tá pagando metade. Não, mas o que o Santos não pagar pra frente, o Palmeiras paga e depois cobra do Santos. Ou seja, vamos lá atrás. Sim. O time reserva do Palmeiras é melhor do que o do Atlético e do Corinthians. O Atlético Mineiro veio jogar aqui com o time B, não pode falar, velho. Você tomou o Cândida com menta, é isso? Você tá no banheiro, mano. O time do Palmeiras não tava embalado como tá agora. Tá o quê? Estou escondido no banheiro. Tá vendo? Falei, ó, tá no banheiro. Desculpa, você tá escondido por quê no banheiro? Tá trabalhando. O meu encarregado tá lá fora. Olha, que vagabundo. Mas ele tá esperando você sair do banheiro? Não. É que ele não pode ficar no telefone. Mas, cara, vagabundo. E se só tiver esse banheiro aí, bicho, o nego tiver apertado? E aí? Não, mas tem três banheiros lá para o pessoal usar. Qual que é a tua empresa mesmo? Não, mano. É uma barbaridade o trabalhador aí, ó. Não fala não, ô tonto. Ó, bate no peito e fala, tô cagando no trabalho. Eu tô falando desde o começo que ele tá no banheiro, pô. Ô, Ricardo, quem é o melhor jogador do Palmeiras hoje? Ah, rapaz, ó, eu tô muito fã do Gabriel. Gabriel, olha. Aí foi bem, viu? Não, mas o Gabriel geralmente tá bem as mesmo. Pessoas falam aquele que faz gol, né? E ele fala, Gabriel, olha aí. Tô muito fã do Gabriel e do Arouca. Eu acho que o Gabriel caiu como uma luva no Palmeiras. É, mas tem um jogador aí, rapaz, que eu vou dizer uma coisa pra você, que é o Rafael Marques, tá aparecendo muito aí. Aliás, aparecer muito, mas ele joga muito. Egídio, toda bola do Palmeiras com Egídio. O Egídio cresceu muito. O Egídio também joga muito. Pô, valeu, irmão, de verdade, irmão. Obrigado, irmão. O Lucas tá jogando muita bola, os laterais do Palmeiras estão jogando muito. Ô, Domênico, o Egídio tava ouvindo a gente até agora há pouco. O Egídio a gente parou de ouvir, por quê? Não sei se ele continua. É que eles estão saindo do treino e tudo, daqui a pouco vai ter um jogador do Palmeiras. Ele gostou do quadro que a gente fez, o Zé Roberto, com ele. Aqui vai ter um jogador do do Palmeiras daqui a fala, pouco. Fala, meu velho. Ar. Domênico, ó, fala. Agora sem brincadeira, assim, eu acho que... Eu sou palmeirense, tudo bem, mas eu sou esportista, gosto muito de acompanhar futebol. Eu acho que entre Palmeiras, Corinthians e Atlético, não porque eu sou palmeirense, mas o Palmeiras eu acho que passa Atlético. Na frente porque tem mais elenco. Não, isso de fato eu também concordo, aí eu tenho que concordar. O Palmeiras entre os três que estão na frente... De elenco. É não significa que você seja melhor. Presta atenção. É verdade. Elenco. O Palmeiras tem muito mais elenco que todos esses aí que estão aí. E outra coisa, elenco, se eu não me engano, agora, agosto, abre a janela. Eu concordo. Pra... Eu não concordo. Aí, cada um concorda ou não concorda. Mas eu tenho uma opinião. Mas por exemplo, a certeza do banco, o Palmeiras lá, ele vai. Tem o Aranha no gol, vamos lá. Fala os jogadores. Aranha, o Aranha é um baita goleiro. Tanto que era o time reserva é Aranha, João Predo. Mas o Corinthians também tem dois baita goleiros. Aranha, João Predo. O Corinthians tem um monte de jogador. Jaxo, Leandro Almeida, João Paulo. O Palmeiras de zagueiros. Eu duvido que os Corinthians e o Atlético tenham zagueiros que substituem a altura. O Corinthians, ele tem o de Dracena, tá maluco? O Dracena tá mal, mano. Vocês vão falar? Como não? Como não? Quase fez um golaço de cabeça, o goleiro do Curitiba pegou. Fazer gol de cabeça não é função do zagueiro. Como não? O zagueiro é tirar lá atrás. Mais. O capitão do Santos... Até aí, o Palmeiras tem o Vitor Ramos, Vitor Hugo... Não dá pra você pegar o currículo do Edu Dracena e comparar com o Vitor Ramos. Mano, mas o Dracena é um retrato na parede. O Dracena já foi melhor. Hoje não. Jogou bem contra o Curitiba. Hoje não é. Pra fazer parte do elenco, vocês vão falar que o Edu Dracena é ruim? Vocês estão de brincadeira. Tanto que ele é reserva do Felipe. Estão de brincadeira. O Palmeiras é o que mais tem opções na zaga. O Gê não queria ver ele nem pintado. O Corinthians, ele tem o Edilson na lateral, que é um bom jogador. O João Preda é melhor que ele. Não acho. Claro que não é. Acho. Imagina. O Corinthians, ele tem o Danilo, se pegar o elenco inteiro do Palmeiras, vai ser o currículo do Danilo. A discussão é levada, lógico. Ela é legal. Romero, mas deixa eu só antecipar um negócio. Não adianta, porque palmeirenses não convencerão corintianos e corintianos não convencerão palmeirenses. Mas o palmeirense vai tentar dar murro em ponta de faca. Entendeu? Então, ó, não adianta esses caras se pegando nisso aí, não. O Atlético é melhor que os dois. Eu vou repetir a vocês. Também não é. Vou repetir, tem o Jô na frente que não joga, o Lucas Prato, o Guilherme. Porra, é um puta time. Vou repetir o Atlético? Vou repetir o que eu disse aqui. É a minha opinião, não é a opinião tua, Portuga, não é a opinião do Mano, não é a opinião de ninguém. A opinião minha e do Zé, ouvinte, o Palmeiras e de muitos jornalistas, né? Não só eu que tô falando. Eu já vi muitos jornalistas falando aí. Eu não acho. O Palmeiras é o que tem o melhor, tem mais elenco, Não significa, vou repetir mais uma vez, que seja o melhor time. Ele pode ser que seja, Mas não significa que eu tô falando que tem mais seja melhor. É o melhor elenco, com certeza. Não tem a dúvida disso. Não tem a dúvida. A avó tem um monte de amigo que é corintiano que acha... Palmeiras o Palmeiras hoje tem Cleiton Xavier e Zé Roberto no banco, gente. Vocês estão loucos. Se o Dracena é só um nome no papel, o Zé Roberto é o quê? Também é. Vocês estão de brincadeira. Comparar o Zé Roberto com o Edu Dracena. Você comparou. Eu não comparei nada. Eu não comparei. Você tá comparando. O Zé Roberto tá jogando o quê? Não. Mas se você usou como parâmetro a reserva pra falar que o Edu Dracena tá mal, não dá pra comparar. Você vai falar que o Zé Roberto tá bem. O Zé Roberto tem muito mais história que o Edu Dracena. Vocês estão loucos. O Zé Roberto também tá mal. Você tá sendo incoerente. Não, tô incoerente nenhuma. O Zé Roberto, mesmo estando mal, é melhor que o Edu Dracena, que tá mal também. Se tivesse bem, tava jogando. É a minha opinião. Lógico que é muito melhor, mas muito melhor. Se você usou o exemplo do Edu Dracena, que tá no banco, pra falar que ele tava mal, o Zé Roberto também tá mal, tá jogando. Eu tenho um argumento que é do Cleiton Xavier. Eu tenho um argumento real. Qual é o seu argumento? Caiu a ligação do Zé. O coordenador dele pegou ele. Eu tenho um argumento que é indiscutível. O Atlético Mineiro tanto tem um elenco melhor, que ele veio jogar com o Palmeiras. Se é subir a causa do Atlético Mineiro. É outra coisa, Portuga. O time B do Atlético contra o A do primeira Palmeiras. Rodada. 2-2. Portuga, mas daí o jogo. Mas era outra coisa. Era outra o jogo, outra história, outra coisa. Era outro treinador, outro conceito de jogar. Diferente, gente. Pera. O atacante reserva do Palmeiras tem mais gol que o Wagner Engove. Aí... Olha, e o Wagner Love, ele joga no vice-líder do Campeonato Brasileiro. Cada torcedor que entrar aqui vai ter a sua tese, vai ter a sua defesa, um tanto endossada por uma paixão gigante, então vai ser complicado. Eu acho que é muito subjetivo, é mais ou menos por essa linha, né? Eu acho que você testa elenco quando você bota no time 5, 6 jogadores, porque aí você mexeu no time principal na estrutura do time. E puxou esses que você conta como jogador, reservas. Como elenco, né? É os famosos, uma hora eles são reservas, quando ganha não é reserva, é elenco. E a prova disso acho que foi o Inter, né? Que todo mundo também, o Inter tem elenco, Quando precisou. Aí o Inter foi fazer o quê? Foi pro brasileiro pra usar esse elenco, tomou na tarraqueta, aí voltou, né, teve que voltar correndo, foi lá, disputou Brasileiro e Libertadores e tomou na tarraqueta. É verdade. Então é muito subjetivo essa isso coisa. Isso é muito elenco, subjetivo, gente. Não, e aí vai entrar naquela discussão, evidente. Ah, porque tem nome, porque tem esse jogador que tem nome, não sei lá. É, isso é tão subjetivo, porque vai ver o que está produzindo tal jogador de nome. Você pega, vai, pega o Palmeiras e o Galo na fase que está agora, hoje, você tira dois jogadores e põe outro, dilui. Esse cara vai embora com o time. Eu até concordo que era uma outra situação. O jogo do Palmeiras, como a vovó e o Domênico falaram, era outra situação. Totalmente. Segunda rodada ou primeira do Campeonato Brasileiro. Mas é o seguinte, gente. Infelizmente, quer dizer que foi um exemplo muito mal usado? Não estou dizendo isso. Estou dizendo sobre mas não esses pode, pontos. Não, calma. Dizer calma, que não mas deixa eu terminar. Esses pontos, Palmeiras e Atlético Mineiro no Palestário, eles não voltam mais. Ah, mas isso é uma outra. Bem, mas o Palmeiras vai jogar com o Atlético lá. Depois que o Português começou. O Palmeiras tem condição de jogar com o Atlético Mineiro na primeira rodada do segundo turno e ganhar dos caras lá. Posso dizer ou não, que o Santos ou tem não elenco? Tem a menor condição, tem você vai me dizer. Eu posso dizer que o Santos tem elenco? Não, o Santos é um time de 11. Pois é. Olha lá, então, Santos é um time de 11, pois é. Bem armado. Como é que o Santos, Robinho, como é que o Santos chegou, foi campeão paulista e chegou na Copa do Brasil até agora? Ah, não é parâmetro, hein, Gê? É mata-mata, Gê, não é campeonato longo. Mas o Paulista não é parâmetro. Eu só tô dando um exemplo. O Santos... O Santos pegou a Copa do Brasil e usou os reservas, é isso, e poupou pro Paulista. É só isso. Mas jogou contra o Sport com os reservas? Não, lá no começo do Paulista. Ah, pela bêbado, pô. Quando pegou a Pingaporense, isso aí. Mas é a mesma coisa, não, isso aí, não, entendeu? Jogar contra a Pingaporense é uma coisa. É, mas botou um time reserva. Por que não botou reserva contra o Sport? Ah, mas porque aí já tinha terminado o campeonato. Evidente. Porra, vocês não estão entendendo. Eu só estou dando exemplo do que é dizer para o torcedor o que é ter elenco ou não. É só isso, entendeu? Se lá atrás tivesse usado esse mesmo time e tivesse perdido para os cabeça de bagre, o que estaria todo mundo dizendo? Porra, não se dedicou só ao Campeonato Paulista, abandonou a Copa do Brasil. Atropelou os porcos, né? Acabou com a Copa do Brasil pra ir pra Sul-Americana. Era aqueles papinhos lá. Mas, sinceramente, não me convence. Ganhar Campeonato Paulista não me convence a nada. Não é parâmetro, eu acho. Pra mim, o Campeonato Paulista você ganha, você não mostra que é bom. Mas se você perde, se você chega lá embaixo, você mostra que você é muito ruim. O Vasco é campeão carioca. Eu estou dando exemplo da utilização desse negócio de julgar que o time tem elenco ou não tem elenco. É só isso, às vezes o Campeonato Paulista. Às vezes você pode até ter elenco, mas o coletivo não funcionar. É, lógico. Muita coisa. Por isso que eu tô falando, se você coloca um ou dois, por exemplo, hoje no Palmeiras ou no Galo, vai embora. É verdade. Elenco bom, elenco de promoções da energia é forte, hein? Ó o avião aqui passando, anota aí, ó. Esse avião que te leva pra ver YouTube em Barcelona, amigo. Daqui a pouco vamos falar mais da promoção. Anotou? Passou o avião do Estádio 97. Apoio Singapore Airlines, a sua melhor experiência em voar. Também apoio da Agência Catalana de Turismo, Catalunha, anfitriando os grandes eventos esportivos. Sensacional, hein? Só o ouvinte do Estádio 97 tem a chance de ganhar uma promoção dessas e assistir YouTube na Red Zone do show do YouTube. Pra quem conhece YouTube sabe que é o melhor lugar do evento, o melhor lugar do show. É um lugar ali babando na beira do palco, né? Meio que um lounge. É demais. Anotou aí a promoção? Beleza. Daqui a pouco a gente vai falar mais, é. O MM. A gangue está chegando. Estádio 97 da Energia 97. Ô, mano. Sim. Agora, se você vai num show, você vai bem barbeado, né? Cara? Opa, com certeza, velho. A menos que seja aqueles shows de rock nojento que o Ben já gosta, velho. Não, mas é de cara porco. Aquelas gordas. Show que o Ben já gosta é pro nego ir... mano. A gente tá falando de show. Show que o Ben já gosta é pro nego ir vomitado, cara. Ah, justamente. O Ben, inclusive, foi num show aí que ele falou que ele tinha feito cocô e foi pro show. Cresce, não, mentira. O Ben já fala isso. É o público que ele gosta. galera, mas o homem não perde aquele jeitão de garoto, é ou não é? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada. Nunca dispensamos aquela partidinha de futebol junto com os amigões. Mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, meu irmão. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis. E contam com a exclusiva tecnologia P-Effect, que vai proteger e hidratar sua pele, cara. Sua pele que eu sei que tá vermelha, sua pele que tá áspera, sua pele que tá quebradiça. Vai ficar top, velho. Vai ficar parecendo uma bundinha de bebê. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, para você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance para o seu dia a dia. A nova linha Bozano garante para você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Ô, Motinha. Oi, chefinho. Eu não tava aqui nas manchetes, mas é verdade? Bosquilha está indo embora? Triste, mas é verdade. Muito triste. É? 10 mas milhões ele é triste, de euros. Mas ele é triste pelo que fez ou é triste a ida porque dele? Porque fazer. Ele poderá fazer. Eu poderia acho, fazer. Eu também acho que poderia fazer. Ah. Eu acho que pelo momento do São Paulo... Mas com... São Paulo, 30 milhões de reais? 37 milhões de reais hoje, no câmbio de hoje. Né, o São Paulo tem direito a 50%. Tá. Eu acho assim, pelo que... A iminente saída do Ganso, eu acho que isso é uma coisa que não... Não me convence que o Ganso ficará no São Paulo. Senhor Paulo Henrique. Sim, também acho que vai embora. O Soneca vai embora logo. E eu acho que o Bosquilha caberia muito bem no São Paulo e conduziria muito bem o São Paulo. Uma aposta certa do São Paulo. Lógico, Cotia foi feita para revelar jogadores. Se possível, ganhar títulos. Mas também para ganhar dinheiro. Correto. Mas no momento de mudança do elenco, o São Paulo está vendendo tantos jogadores, precisa ter um reserva como o Bosquilha, é uma aposta, eu acho que a torcida teria que apoiar esse menino, e seria uma aposta mais certa do que trazer um cara, sei lá, da Série C, da Série B. Mas os caras falam, mas São Paulo precisa de dinheiro. Eu sei que São Paulo precisa de dinheiro. Realmente precisa de dinheiro, porque tem muitas contas a pagar, muita coisa aí envolvida. Então que solução você daria? Não, mas eu acho que o São Paulo vai ter uma solução. Tá tentando fazer uma solução. A solução, infelizmente, é vender. A solução é vender e não ficar preso a esse tipo de rótulo, Motinha. Tá precisando de dinheiro? Vende, cara. Mas é um moleque amanhã promissor, aparece outro jogador. Mano. Motinha, o promissor... Amanhã, o Mônaco vai vender esse moleque por 100 milhões. Motinha, mas aconteceria da mesma forma. 150 milhões. Motinha, o São Paulo não pegaria muito mais que isso, mesmo que o Bosquilha estivesse jogando aqui. O clube europeu não paga uma quantia absurda. Você foi a favor os caras da venda valorizam. Do Cassini? Pera, calma. Você foi a favor da venda do Cassini? Ali, Portugal, é uma outra situação. Por quê? Vou te explicar. O Matheus Cassini, ele tá indo lá, acho que por 2 milhões ou 3 milhões de euros. Tá? Foi por isso. O Bosquilha tá indo por 10. 3 vezes mais, até mais que 3 vezes. Então, querendo ou não, gente, hoje, no futebol brasileiro, a gente não pode ficar se prendendo. Ah, porque tem que vender bem. O jogador quer ir. O jogador quer ir. Se você não liberar o cara... A vida do clube vira um inferno, porque aí o cara numa dessa aí começa a fazer corpo mole, o cara numa dessa passa a não render o que ele poderia. O clube brasileiro, ele tá aqui como hospedeiro, ele revela e vende. O clube europeu, ele só vai valorizar o jogador brasileiro quando ele estiver jogando na Europa, tá certo? Porque ele sai de um clube europeu e ir pra outro clube europeu. Nenhum jogador no futebol brasileiro, a não ser com raríssimas exceções, o cara sai daqui valendo peso de ouro. Não sai. O Neymar não saiu por peso de ouro. O Lucas até foi bem vendido. Porra! Foi bem vendido. Foi o jogador mais bem vendido do Brasil. Mas aí que tá. Foi bem vendido até certo ponto. Porque amanhã, se ele for vendido lá dentro da própria Europa, Sombra, vai valer no mínimo o dobro. Não, mas aqui já foi vendido. Foi uma das maiores fábulas. Não, então, mas eu concordo, foi muito bem vendido. Mas geralmente, Sombra, você não tem jogadores saindo por essas cifras, cara. Não tem. Mas o menino não tem 10 jogos no São Paulo. Eu sei, gente, mas acontece assim. O Bosquilha, infelizmente, a questão é, fica a tristeza por quê? Porque fica aquele sentimento de que ele poderia... Poderia vir a ser um grande jogador, poderia vir a somar e ajudar o São Paulo, hipoteticamente, porque é lógico que nunca sabe o que o jogador vai virar ou não, né? Jogador promissor, momento, né? Jogador que chegou a se destacar em seleções de base. Então fica essa tristeza, né? De perder. Não é que tá. Olha, não é oficial a venda, mas é muita gente falando da venda, né? Então fica esse gosto amargo do poderia. Agora. Vai fazer o quê? Não dá pra fazer milagre. O clube tá quebrado. Inclusive, não tem... outras coisas que estão acontecendo, Sombra, que o São Paulo tá revendo vários contratos que foram feitos na gestão anterior, né? De venda de coisas no Morumbi, de placas, de tudo, né? Sim. Inclusive aí falando que quem fornece alimento, que pode vender alimento exclusivamente dentro do Morumbi, paga 50 mil por mês pro São Paulo. Não, ridículo. Então, terminando esse assunto do Bosquilha, fica aquela coisa, né, do que o jogador poderia fazer. Agora, Fazer o quê? O São Paulo, de muitos anos pra cá, financeiramente, ele foi arrombado. Não é que arrombado. Olha! Né? Porra, bicho, mas. Olha! É, mas foi. Mas financeiramente, deixou um rombo. Ele foi mal gerido. Ele foi molestado. É, deixou um rombo. Molestado. Nós temos um rombo financeiro no São Paulo gigante. Ou seja, um saldo negativo. Toda vez lá que entra lá, o São Paulo entra no home banking lá, tá lá um negativo de não sei quantos milhões, dívidas pra vencer, etc e tal. Né? Gente, agora, juros bancários, quantos negócios mal feitos, né? O problema, jogadores mal feitos, contratos. O problema não é você vender o Bosquilha, o problema são as dívidas que você fez lá atrás por maus negócios. Por maus negócios. Espero eu que essa direção que tá aí pare de fazer maus negócios como foi. Não faça, ou pelo menos não faça maus negócios. Como fez também a última gestão, e realmente, se for pra sanar, que venda e sane financeiramente o negócio. Zera, né? É, agora, tenho lá minhas dúvidas também aí se... Não, se inclusive vai... disse que o contrato com a fornecedora de material... Olha, em relação ao São Paulo, eu tô numa fase que eu não acredito nem no antes, nem no durante, nem no depois. Então, bicho. Diz que também... Você não tem perspectivas? O quê? A comissão, já conversaram com o cara lá, com o tal do Jack... Virou Brasil. Né? Ah, conversaram com o tal do Jack lá e falaram que não vão pagar, não. Hã? O Jack. Como o não Jack. Vai pagar? Quem não vai pagar? Tequila? Aquela comissão do Jack. Mas se não era justo pagar a comissão, por que ele não vai pagar? Então parece que... Aí que tá, tá estresse a comissão. Sabe por quê, Motinha? O São Paulo declarou na oportunidade que fechou o Under Armour que tinha fechado diretamente com a empresa. Foi ou não foi o papo inicial? Foi. Então por que pagar comissão se fechou direto? Aí apareceu um intermediário, não, porque precisava de uma comissão. Que aí caiu mal, inclusive o próprio Conselho de São Paulo pediu pra averiguar, saber quem era essa pessoa. Mas, gente, tem que pagar porra nenhuma, não. Você fechou direto, fechou direto. Quase metade do contrato, viu, mano? E eu acho que o São Paulo não precisa de um clube do tamanho de São Paulo. Mas que porra de comissão de 50% é essa? Qual Under Armour, que é uma empresa que quer... Ué, ele falou que é metade do valor do contrato? Eu já ouvi na imprensa que era quase. Que comissão é essa de 50%? Comissão. Não. O contrato é de 120 milhões de reais, a comissão você ganha 16 ou 18 milhões? 18 milhões. Mas ainda se for só isso. Pouco mais de 10%. Mas, mano, não precisa, porque o São Paulo não precisa de nenhuma empresa pra negociar com uma empresa dos Estados Unidos. Mas depende. Quer expandir. Depende. E se ninguém falar inglês? Ah, mano, valor. Então, rapaz, falar besteira. Então, fala inglês, falar inglês. Até eu, que não sei falar mas é uma pena, porque agora também eu não tinha muita perspectiva de título mesmo esse ano, né? Agora você perde um jogador que, em tese, é um reserva ali do Ganso. Como o Ganso já não funciona direito, então você imagina como que fica aí pro Osório continuar montando o time. Ou seja, que venha logo 2016 e com um saldo mais azulzinho, pelo amor de Deus. Meu que a coisa Deus. Tá feia. Vamos zerar, né? Hã? Vamos zerar pra ver se dá tudo certo. Mas vai ter que vender muito jogador ainda pra zerar isso aí. Mas acontece, olha, do São Paulo. Vamos só zerar. Hã? Só tá saindo jogador. Mesmo não, mas que chegou não seja hoje o Luiz Eduardo. Sim, mas Luiz Eduardo, a última opção dele no futebol era ser do Campeonato Brasileiro. Você acha que realmente é um jogador pra jogar na Série A? Não sei. Não sei. Osório foi lá ver e falou, traz. Olha. Pô, hoje o palmeirense tá feliz com o Vitor Ramos. Não tá? Era um jogador fraco, só tinha jogado bem. Até dezembro. Era fraco. Até dezembro de 2014. Era porrada. Quem é que aqui ia falar? Eu traria pro meu time o Vitor Ramos. Ele só pegou a Nicole Balsa. Até porque ele tava no México também, né? Hã? Ele tava lá no México, né? Então. No Monterrey. Mas se não tivesse no México. Não, tá bom, né? Seja sincera, avó. Em dezembro de 2014, você traria o Vitor Ramos? Eu achei ele horrível quando veio. De verdade. Agora ele tá jogando muito coisa. A única coisa que ele tinha feito era pegar a Nicole Balsa. Hã? Do Vitor Ramos? Não. Ele era mais conhecido por isso. Torcedor do Vitória. Tem amigo meu que era do Tijuana lá, né? Torcedor fanático do Vitória. Ele gostava. Ele falou quando veio, olha, você vai ver que é bom. Tirando esse torcedor, não sei quem gostava. Ah, mas desculpa, o torcedor do Vitória também não tem muito parâmetro, velho. Caiu o time, hein? Se o cara souber andar em linha reta, velho, é bom. Vamos falar da BV financeira, Narigudo? O Benjinha também ficou triste. Porra, que o torcedor do Barcelona é bom. Benja, você não gostou? A torcida do Barcelona falar que é bom, cara. Benjinha também ficou triste que o Bosquilha vai embora. Vai, só que tá pensando em comprar ou trocar seu carro, sua moto ou seu caminhão? Acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site, é possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando, e o melhor, sem precisar sair de casa. Para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, que com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios pra você. Vamos a mais ouvintes no 3284-7097. Daqui a pouco vamos falar de mais promoções. Vamos falar da promoção do avião do Estádio 97. Tem muita coisa legal. Mas agora vamos ao momento sem parar. Esse é o momento sem parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência. Tá na dúvida pra onde viajar? Curta já a página Sem Parar Oficial no Facebook. Vai tocar o Asdrubal, Domene. Verdade, alô. Cabreúva. Que é isso? Que isso, calção? Que isso porra é essa? Cabreúva. Tá conversando com quem? Com o Tobias? Ah, é. E o Tobias, tá bem? Tobias tá sumido, né, velho? Não, ele tá sempre aqui, meu. Não, mas ele só não... Só fala com ele. Ele não participa. Cadê mais. Hã? Cadê ele? Ele fumou o Tobias. Alô? Você viu isso? Alô? Quem fala? Gerson. Fala, Gerson, tudo bom? Tudo bem. Impressionante, Gerson. É verdade. Lembra? Lembro. Gerson do quê? Esse sumiu também, né? Gerson Martins. Gerson Martins do quê? Oliveira. E mais? Só. Só, Domingo? É, não, que vem 4, 5 vezes sem juros o nome dele aí. É. E quantos anos você tem, velho? É terça. Eu tenho 36. RG é 3.6 hoje, hein? O que você acha? O preço do dólar que tá? O preço do dólar? O que tem o preço do dólar? 3.40, filho. Bateu. Segundo... 3.40? Segundo o Gerson, não dá pra levar vantagem, não, velho. Ah, sensacional, é verdade. Não tem, não tem a menor chance. Olá, tudo bem? O dólar subiu. Não é isso, não é só. Olá, tudo bem, gostei da piada, hein, RG? Ah, Mandinha. Ah, Mandinha, onde você andava? Do seu lado. Sim, mas você não se manifesta. Não, quem você veio ver aqui? Não fala. Hoje eu andei na Paulista de saia. Sim. De salto. Você passou naquele bueiro que sopra o ventinho lá? Passei lá na frente do Trianon. Tipo Marilyn. É, não, mas ó, isso é um negócio que precisa ser combatido também. O que saia? Ô, Amandinha. Oi. Negócio é o seguinte, brasileiro quando vai para os Estados Unidos... Vai falar de bueiro, velho. Vai falar do bueiro, o brasileiro é aquele bueiro. Jeca, Domênico Gato, que jeca. Principalmente à noite, porque o bueiro de Nova York sai aquele vapor quente o dia inteiro. Mas à noite, a hora que a galera chega do serviço, vai tomar um banho, a cidade de Nova York costuma tá fria. É verdade. Então começa a subir aquela marofa, velho, tá certo? Aquele cheiro ruim. Que é o cheiro de bueiro mesmo, tá certo? É o americano tomando banho com água quente. Solete e água. Não, a água quente e o bagulho começa a subir aquele vapor. O brasileiro jeca, velho, ele vai lá pra tirar uma foto em cima da porra do bueiro. É água de bueiro, velho. É esgoto, Domênico Gato. É. Onde as ratazanas estão tomando banho também. É. O brasileiro tá lá tirando foto. Os ratinhos têm direito de tomar o seu banho no Instagram. Mas é bom que oriça, né, mano? Oriça. O frio. Oriça. O frio oriça. O bafo também deixa. Não, mas o rato americano é um rato educado também. Ele não deixa qualquer coisa espalhar. Para, vai. O que tem diferença do rato americano pro brasileiro? É que você nunca foi ali no. Você já foi pros Estados Unidos? Dentro ali dos bueiros. É que não dá pra você colocar a cabeça ali e ver. Mas quando os bueiros americanos foram construídos, tem caixas de areia onde o rato mija. É verdade. Pra ele não mijar na água e não espalhar leptospirose pros Estados Unidos inteiro. Tem plaquinha então, lá. O rato, ele tem umas caixinhas de areia onde ele faz as suas necessidades. E ele vai, que nem um gato. Sem defecar e urinar na água. Que nem um gato, ele. Sim, e ele vai. Tá escrito em inglês, por favor, urine aqui. Vai, uma caixinha pra cada rato. Mas vamos deixar os ratinhos quietinhos agora. Ô, meu velho, e qual que é o bairro que você mora aí? Alô? Vila Romanópolis. E aí, beijinha? Vila Romanópolis. Romanópolis. Vila Romana. Eu não consigo fazer mais que isso, Sombra. Não, então, mais que alguém isso. Alguém complete, por favor. Ninguém sabe, então vamos ao time. Que time você torce, amigo? Tanto beijinha, velho. Ô, mano, toca o hino aí. Qual hino? Do Todo-Poderoso Timão. Ah, é nóis, mano. Corinthians. Não é nóis, mano. Ia não passar é o babão em todo mundo. Ô, amigão. Que é tricolor, mano. Ô, amigão. Amigão? Oi? Você ainda tá bravo com a partida que o Corinthians fez domingo ou águas passadas e vão pra cima do Vasco amanhã? O Corinthians é uma piada. Esse cara não é corintiano, não. Pode crescer. É um trouxa. O Corinthians, ele tá um time ridículo. você liga a televisão, você dorme todos os jogos do Corinthians. Parabéns, gostei desse vídeo. Esse ouvinte é sensacional. Mas ele é corintiano. Não é corintiano, não. É, quer mandar um abraço pra alguém, velho? Não. Deixa o cara ter a opinião dele. É a opinião do cara. Não, fica falando bobagem. Respeita o corintiano aí. Não, mas você... Peraí. Você é ou não é corintiano? Acho que é corintiano. É, ele tá rindo pro outro lado. E ele tá falando alguma bobagem? Que bobagem que ele tá falando? Não pode respeitar o corintiano. Só que eu quero ver meu time jogando bem. Eu quero ver meu time na retranca jogando só meio tempo. E olhe lá. Eu acho que é corintiano mesmo. Tem razão. O Corinthians tomou um pial do Atlético Mineiro. Conseguiu fazer um gol lá e quase tomou o empate. Aqui contra o... contra esse outro time da semana passada... Sabe nem quem jogou. Contra o Coritiba, o Corinthians tomou um sufoco no segundo tempo. O Tite põe um monte de volante no meio campo ali pra enrolar. É uma piada. Futebol ridículo do Corinthians. Parabéns, viu? Ô, cidadão, respeito sua opinião, porque vivemos num país democrático, mas discordo de absolutamente tudo. O Corinthians ele pode melhorar em alguns fatores? Óbvio que pode. O time do Corinthians ele tem qualidade, é um elenco aí que pode render muito mais do que está rendendo. E em determinados momentos aí o Corinthians ele faz um gol e recua, isso também é fato. Mas digo o seguinte, Motinha, o time do Corinthians ele não é pavoroso como esse ouvinte está pregando. O cara está parecendo o Benjamin, que era o profeta do Apocalipse. Não, porque então, o Corinthians... linha do Benjamin. Não, porque o Corinthians vai cair esse ano. Não, porque vendeu o Guerreiro, é melhor fechar a porta. Ele dava a entender isso daí. Dava a entender isso daí. O time do Corinthians, ele tem as suas limitações, como todo time do futebol brasileiro também tem. Mas, volto a falar aqui, na época que o Corinthians estava passando uns perreios, aí, que estava precisando vender alguns jogadores, eu dizia, o elenco tem qualidade e se quiser jogar bola, briga pelo título. Fui taxado de fanfarrão, fui taxado de louco. Mas e você A minha realidade é que era brigar para não cair. O tempo, ele sempre mostra que eu tenho razão. Fala a verdade, né? O tempo humilde sempre mostra que eu tenho razão. O time do Corinthians é qualificado. Esse momento modéstia do mundo. Não, mas é parece verdade. Parece eu falando que eu sou bom pra caramba. Não, porque né? Eu ouço. Muitas vezes sou criticado aqui e eu ouço. E ninguém te critica, mano. Não, como não? Ah, vai. Só o Benjamin. Só o Benjamin que não concorda com você, Renato. Então, o negócio é o seguinte. Volto a falar, Motinha. O tempo, ele sempre acaba mostrando que eu tenho razão. O time do Corinthians, ele tem qualificação sim pra brigar pelo título. Acho que o Atlético ainda tá um passo à frente, tá? Porque o Atlético, ele não perdeu grandes jogadores, perdeu o Tardelli. Mas beleza, trouxe o Prato. O Atlético, ele tá com um bom time, tá montadinho. O time do Atlético aí, eu acho que é o franco favorito pro Campeonato Brasileiro. Só que o negócio é o seguinte, o Corinthians, velho, no G4, é igual massa de pizza, ele cresce. E não duvido... Ih, São fermento Paulo... ruim. Não duvido, se amanhã o São Paulo empatar com o Atlético Mineiro, eu tenho certeza que o Corinthians voltará à liderança do campeonato. Mas peraí, você tá fazendo um discursinho aí, o ouvinte, eu não tô vendo ele falar nada demais não, meu. Você veio aqui ontem, fez um monte de críticas. Mas eu critiquei, mas eu não falei o que ele falou, que o time é horroroso. Ele falou que o time é horroroso. Não, esse time... E dá vergonha de ver o Corinthians jogar, que o Corinthians dá sono. Mas você, esse jogo contra o Curitiba que ele citou, você também sentiu vergonha do Corinthians. Mas peraí, vergonha não, vergonha não. Como não? Que o Corinthians, ele teve uma postura que não deveria ter tido, ok. Mas vergonha é outra coisa. Vergonha você tem do Vasco hoje. Não, tá de brincadeira. Mas... O Corinthians é vice-líder do Campeonato Brasileiro. Vergonha de quê, velho? Mas eu não vejo. Não, mas ele pode criticar. Ele pode criticar. Ô, mano, tá cheirando demais, não. Gente, tiozão. O problema é que vocês se conformam com esse futebol ridículo. Nossa. O campeonato está tão ridículo. Mas tá ruim. Ô, velho, por que você não faz o seguinte? Vai morar na Inglaterra. Aí jogando. O futebol tá ridículo. Oh, aproveita e faz o seguinte. Ó, faz o seguinte, velho. Que bom. Ele é bom, o ouvinte é bom. Por que você não faz o seguinte? A gente tá com uma promoção aqui com o pessoal da Singapura Airlines. Ó, pega aí a sua mala, vai pra Espanha, mora lá em Barcelona e torce pro Barcelona. Deixa eu fazer uma pergunta. Torce lá pro Barcelona. Tratando mal o ouvinte. Faça a pergunta, Gerson. Escuta, é o seguinte. O que vocês acham desses jogadores ridículos que pouco a imprensa comenta? Jogadores ridículos que a seleção brasileira convoca. A seleção brasileira também é outra piada. É, dá graça ver a seleção brasileira jogar. Mas você comemorou o Penta, não comemorou? Desses jogadores ridículos que são convocados sem ninguém conhecer só para ir para a Inglaterra? O cara joga duas, três partidas pela seleção, vai para a Inglaterra e ninguém mais convoca. O que vocês acham? Mas eu falei isso em 2000. O RG sempre falou isso. A seleção... E por que a imprensa não fica pegando no pé desses caras? Porque adianta. Não dá ibope. Porque... Não é isso. Você tem que entender que existem outros interesses, cara. No futebol, no mundo do futebol, existem interesses. Não adianta o cara ficar criticando, metendo batendo pau, sozinho, e, né? E aí vai bater sozinho e vai perder o espaço dele. E todo mundo precisa, né? Porque hoje a moda tem, também, RG, tem um monte de pau. Tem um monte de circunstâncias e de situações que são necessárias, né? Que você... Audiência, né? Tem a disputa de audiência, você tem privilégios para poder viajar, para poder se beneficiar também disso. Quer dizer, tem uma série de coisas. Tá? Não dá para sair batendo assim também. Mas, RG, hoje a modinha também é criticar. Ah, hoje tudo é uma porcaria. Hoje tudo é uma porcaria. Hoje é tudo ruim. Mas elogio, a seleção tá bem? Pera lá. A seleção tá bem? Pera lá. Se vocês deixarem eu concluir, vocês vão entender o raciocínio. Vai. Só um minuto. Não, porque hoje... Ah, é porque o Brasil não joga como a Alemanha. Ah, é porque o Brasil não tem o padrão tático da Argentina. E o 7x1, tá louco? Gente, aconteceu, ponto. Ah, tem alguma coisa precisa mudar no futebol brasileiro? Precisa. Mas não dá pra chegar também, Motinha, e achar que tudo é uma porcaria. O Brasil é a única seleção pentacampeã do mundo, tá certo? É a única seleção pentacampeã do mundo. A Alemanha, que hoje é a modinha, a bola da vez, quantos títulos tem? 5. 4. Não, 4. Aí que tá. Não alcançou a seleção brasileira. Não alcançou a seleção brasileira. Para de ser Não. É que o brasileiro muitas vezes ele não tem humildade. Segue o jogo, sem falatório. Que o brasileiro muitas vezes aí, ô Motinha, ele não tem humildade, ele quer achar que ele é o supra-sumo em tudo. Tem que dar o braço a torcer, sim. A Alemanha hoje é melhor que a seleção brasileira. Mas ele tá falando que não é. A Argentina é, mas não dá pra chegar e falar que a seleção brasileira é uma grande porcaria. Bom, não dá pra falar isso. O Brasil tem que tomar de 10. 7 é pouco. Ô, Gerson. Mas você comemorou o Tetra e comemorou o Penta, ou não comemorou? Eu torço pra seleção da Argentina, eu detesto a seleção brasileira. Torce nada, duvido. Então faz o seguinte, como protesto, por que você não trabalha no dia do jogo da seleção brasileira? Na Copa do Mundo você trabalhou? Trabalhou porra nenhuma. Encheu o caneco comendo churrasco. O Mano está sendo vingativo com o ouvinte que veio. Eu não gosto de incoerência, velho. O Mano está sendo pachecoide. Pachecoide não, eu detesto a seleção brasileira. Está sendo vingativo com o ouvinte que veio de maneira espontânea e verdadeira, discordar dele e colocar que o Corinthians joga um futebol feio. É, e é vice-líder do Campeonato Brasileiro. Você falou sobre o que o Corinthians está jogando. Nem só eu, meu irmão, minhas sobrinhas, toda minha família, amigos. Gerson, sinta-se à vontade de expor a sua opinião. É a família Corneta. E não ligue pra essa história de chamarem de corneta. Ó, esse negócio de, Pacheco, eu não sou Pacheco, não. Pacheco, pra falar a verdade, eu detesto a seleção brasileira. Mas o negócio é o seguinte, eu vejo vários criticando aí, porque o Brasil é isso e aquilo. E como forma de protesto, Domenico Gatto, esses caras não trabalham no dia do jogo? Por que esses caras ao invés... Mas ele trabalha. Eu duvido que você... Ele, não deixa ele dizer que trabalha. Duvido que esse cara trabalhou. Duvido. Tava lá enchendo o caneco e comendo churrasco. Não foi. Eu fiquei torcendo e dando risada pra seleção brasileira tomando 7. Ah, né? Mas peraí, dar risada, isso não se faz. É uma piada. Isso não se faz. É uma piada, Sombra. Isso não se faz, né? Eu e você, eu não se faz. Ô, Gerson, grande abraço pra você. Obrigado por participar aqui do Estádio 97 no Momento Sem Parar. Acabou o clima do programa. E legal. Você é um cara de personalidade. Que parabéns. Personalidade, Sombra, deixa eu mandar um abraço. Pode, você pode mandar 10 abraços. Mandar um abraço pro meu irmão, que é corintiano, José, pra minha sobrinha, Valéria, Vanessa, pro Dé. Sim. E um amo ela pra minha filhinha, Maria Luísa. Vai, ganhar. Um amo ela pra sua filhinha? Filhinha. Pra sua esposa. Priscila. Vai ganhar 2 cartões. Então e tá bom. João, que é o pai da Priscila Ponte Pretano. Tá, mas eu falei 10 abraços, era de brincadeira. Um abraço. E um chupa, mano, que ele... Ai, inferno, corneteiro. Vai, o corneteiro, modinha. Sai fora. Chupa, mano, aí, ó. Vai, ô Zé Ruela. Valeu, Gerson. Tchau. Boa noite, valeu. Olha... O Gerson desequilibrou. O cara falou a verdade, o Mano se desestabilizou. Eu não gosto de incoerência e eu não gosto de nego. E eu não gosto de nego, viu, RG número 2? Que é ingrato, velho. O cara que desce no Brasil hoje, tá certo? Que não tá sabendo o que tá acontecendo, o cara vai falar, pô, o Corinthians tá pra cair. O Corinthians é vice-líder do Campeonato Brasileiro e amanhã, com certeza, voltará à liderança do campeonato então, em número de pontos junto com o Atlético Mineiro. Torce lá pro São Paulo. Estádio 97 com Momento Sem Parar. 3 ouvintes na sequência. Curta já a página do Sem Parar no Facebook. Sem Parar Oficial. Domingo. Alô. Quem fala? É o Anderson. Tudo bem, Anderson? Calma. Olha só a boca, menina. Vai ter um treco assim. Desculpa, mãe, desculpa. Antes de nada, brincadeira não, mas gosto. Não entendi nada. Repita. Eu tô nervoso, velho. Calma. Então já calma. Manda teu, fundo. Teu nome completo primeiro. Anderson Justino Ferreira. Justino. Justino. Justino Ferreira. Isso, Domênico. Cara, do seu fã. Nós, irmão. Show, o cara tá quase chorando, Domênico. Obrigado. Ó, o petisco é meu já, hein? Nossa, que nojinho, mano. Puta, tô muito feliz, velho. E vamos lá, quantos anos você tem? Eu tenho 24 anos, cara. Aí, RG. É, RG. E aí, 2.4, hein? É, 2.4. Tem tem neguinho aqui que tá precisando fazer regime, viu, doutor? Regime, RG? É. Ah, por quê? Quando senta na poltrona do ônibus, tá cabendo Justino ali, velho. Ah, sensacional! Adorei. Por que você olhou pro seu lado direito? Hã? Ô, Portuga, que isso? Eu não ligo, Bruno. Ele fica fazendo essas gracinhas? Ah. E ficou olhando o Portuga de lado. Você é muito maldoso, porque eu nem olhei pro Portuga. Nem tem as câmeras aqui que provam. Nem me passou pela cabeça. Olha que falso. Eu acho que algumas pessoas se preocupam mais comigo com o Sombra. É o Sombra. Vê se o senhor que fiz gracinhas agora. É o Sombra. Se preocupa mais consigo, prova. Vai, menina. E qual que é o bairro aí, irmão? Pirituba, Domênico. Hoje o Bernardo vai fazer um showzinho aqui perto de casa. Quem? O Bernardo vai fazer aí, é verdade. Em Pirituba, velho? E ele vai fazer. Esse aí ele vai te pagar quanto pra você assistir? Você divulgar. Não, é hoje o show. É verdade, meu. Eu escuto vocês todos os dias. Ele te pagou o Bernardo é bom. Ele te pagou pra você divulgar. O show dele é bom. Às vezes você se preocupa mais com o Bernardo do que com você. Mas onde é o show do Bernardo? Bernardo Veloso. O showman. Avenida Fuad. Bernardo, eu gosto dele. Avenida Fuad. Avenida? Fuad. E aí vai voar. É Fuad mesmo. E qual que é o nome da casa que ele vai fazer? Puta, é Rota do Sol, mas eu não... É, eu já fiz show lá. Rota do Sol? O Márcio Careca, palmeirense. Sim. E o show do Bernardo hoje, vamos lá. É legal, o show dele é legal. Torcer pra não chover, né, velho? Senão Fuad de tudo. Ah, sensacional! É uma merda atrás da outra. Que isso, que isso. Tá certo. Ô, amigão, que time você torce? Eu sou tricolor. Tricolor, olha aí. Como assim é nóis? É. Cara do Sombra bravo. Sombra, continue aí, menina. Tranquilo. É nóis. Não olhe bravo não, menina. É. Não inventa, não. Não, em São Paulo eu sou São Paulino. Não, você é Botafogo. Não vem com história. Deixa ele ser o que ele quiser. Eu sou Botafogo. Deixa ele ser. Deixa ele ser o que ele quiser. Não, desvirtua. Não, pode. Agora não. Deixa ele ser. Não. Você torce pro time da Domênica. Não, senhor. Torce. Ele nunca falou que é esse. Eu gosto de rivalizar na cama com a Domênica. Não. Com a mãe tudo bem, mas não. Olha, sabe que eu brinco com ele, sobre? Eu falo, quem é trimundial aqui, trata de aprender a imitar o Leão Lobo, por favor. É. O Leão Lobo? Parece o Aidar, você mesmo falaram. É. Parece. Ô, Anderson. Anderson. Ô, rapaz, olha aí, nós temos aí o São Paulo, que apesar de não estar no G4, mas tá muito próximo na pontuação dos times de cima, campeonato equilibrado, mas eis que surge a notícia de que o São Paulo pode vender o Bosquilha, jogador que aí seria como se fosse o reserva imediato, uma aposta, jogador de futuro no tricolor, pode estar sendo vendido para o Monaco da França, 10 milhões de euros, metade desse valor ficaria para o São Paulo. E aí, rapaz, o Osório vive perdendo o jogador, tá para perder mais um? Que droga, hein? Ah, cara, o Bosquilha, ele é uma promessa, né? É, não, o moleque joga bem, acho que ele ia ter um futuro brilhante no São Paulo. O chefinho. Você sabe que tem um ouvinte que ele escreveu uma frase muito interessante aqui. Acho que é o Rafael Harada. Eu até retuitei tá aqui, o que ele tá aqui, escreveu. Tá aqui. No caso do Bosquilha, a torcida lamenta a saída dele, não pelo que ele fez até agora, e sim pelo que o Ganso não fez. Exatamente. Eu acho que foi perfeito. Foi perfeito. E ele pode, no futuro, fazer uma coisa? Pode. O Bosquilha fez alguma coisa até agora? Não. De relevante. Porque não. Também pouca chance teve. Mas o torcedor lamenta muito mais a saída do Bosquilha justamente pelo que o Ganso não faz. Esse é o complicado. Também tá claro, né, que o Ganso não vai ficar muito tempo mais no São Paulo. É que o Bosquilha era uma perspectiva de futuro. Se não for agora no meio do ano, vai embora no final do ano. Não tem mais outros. É. Entendeu? Mas, ô Anderson, dê uma ideia aqui pro meu amigo Daniel Perrone. Se faltar armador ali, subiu o João Schmidt, que tem um perfil de jogador de armação, subir pra meia ali na armação. O que você acha da ideia? O João eu não conheço muito, não. Eu assisti alguns jogos da base quando ele tava jogando. É. Mas ele parece ser um jogador também muito bom. É uma ideia. Eu acho que da chance dos meninos da base é uma ideia legal. O futebol brasileiro hoje tá uma carência muito grande. Eu tava ouvindo o amigão aí falando sobre a seleção. E o Mano falando que... Nossa, mas ele pincelou o Mano, hein? Você viu? Mas, Mano, concorda comigo. Fala, mano. O que a seleção fez até 2002 era jogadores brilhantes, cara. O que a seleção brasileira fez de 2010 pra cá, até 2006 também. Concordo, mano. Praticamente quase os mesmos jogadores. Tá certo, mano. Tá certo. É isso mesmo, mano. Concordo. A seleção brasileira, ela não tem um jogador que você olha e fala, pô. Nós somos pachequinho mesmo, mano. Certo? Não, mas é verdade. Não, você tem razão. A seleção brasileira, ela costumava ter jogadores que faziam a diferença. E hoje, você tem um jogador que é aquele que faz a diferença. Que é o Neymar. Se acontecer alguma coisa com ele, não acontece mais nada. Então, mas antes você tinha lá, olha, chegou em um momento... Você tinha Ronaldinho, você tinha Rivaldo, você tinha Roberto Carlos, tinha Cafu. Você tinha um jogador assim, pô, você tava na sala pra assistir o jogo e falava, pô, hoje tem jogo da Seleção Brasileira. Nossa, Rivaldo, meu Deus. Hoje passa jogo da Seleção Brasileira, você fica na rua, você jogava... As pessoas nem comentam mais. Não, mas mesmo quando você falava, às vezes, em volantes, tinha mais qualidade que os de hoje, sei lá, tudo, futebol brasileiro... Você já... Eu posso dar uma opinião, escalação no Brasil atualmente. Pois não. Fala com o ouvinte no pique. Roberto Provoloni, boa noite. No pique, exatamente. E seu sobrinho, Provoloni? Irmão de seleção de bandeirinha no Brasil. E o Provoloninho? Goleiro, Fernando Prass. Lateral direito, Lucas. Zagueiro, Vitor Ramos, Vitor Luiz. Mas do Palmeiras. Já não. É zaga do Palmeiras. Já. Gabriel Arouca. Aí... Dudu, Neymar, Rafael Marques e Leandro Pereira. Ué, só com o Neymar? É o Palmeiras com o Neymar? Não, Neymar não joga no Palmeiras. Neymar é palmeirense. E que era palmeirense. Neymar é palmeirense. Diga, Anderson. Então, eu sou um torcedor que não acompanha muito futebol. Eu sou São Paulo, mas eu não acompanho muito. Eu gosto de falar sobre todos os times. Sim. E eu tava ouvindo o Domênico também falando do Palmeiras. Nice. Que tem elenco e tudo. Mas o Domênico... Também você concorda comigo que se sair dois ou três jogadores do Palmeiras que hoje que é titular? Não concordo. O Palmeiras tem elenco. Não perca seu tempo, amigo. Concordo. É só um minuto, então vamos lá. Então vou te dizer o seguinte: o Palmeiras contra o Sport não jogou, parece que 4 ou 5 titulares. 4 jogadores. 4. 4 titulares. O Palmeiras só não ganhou o Sport por uma falta de sorte desgraçada. Sim, então assim, isso é ter elenco, meu brother. Mas o melhor em campo foi o goleiro do Palmeiras. Isso é ter elenco. Domênico, deixa eu fazer uma pergunta. Se fosse esse mesmo time que tivesse no Z4, você falaria que ele tinha elenco? C4? Não, faz tempo. Pergunta esdrúxula, velho. Deixa eu te falar uma coisa. Eu penso muito, pra mim, esse ano da Palmeiras. Pra mim, esse ano da Pronto, Palmeiras. Pronto, agora você já agradou o Domênico. Agora não, você ganhou mais 10 segundos de sobrevida. Falou uma merda agora, hein? Não, acho que não é merda. Porque o Palmeiras é um time que tá jogando bem, o time entra focado, não tem... Paga pau mesmo. Não é paga pau. Meu time, o cara gosta de futebol, sua velha louca. Mas eu te falar, deixa ele falar. O Palmeiras hoje é o time que tá a ser batido. Ganhou 7, certo? É o time a ser batido, eu falei aquilo. É o time a ser batido. É o mesmo começo do ano. Eu sou mais imparcial. Não, vocês estão... Hoje os ouvintes estão tudo loucos. Vou falar que vai acontecer alguma coisa. Aconteceu alguma coisa no universo. O corintiano falando mal do Corinthians. O São Paulino dando razão pro Domênico. Mas qual o problema? Mas qual o problema? Tem alguma coisa errada. Não tô entendendo. Vocês estão vendo jogos mesmo? Eu vou fazer o quê? Se o meu time, ele não tem uma quantidade de jogo muito bom. Ele ganha uma, perde duas, empata a outra. Só que você não fala isso no rádio. Ele é líder, outro tem que limitar. Sei lá, em crise, o time não se bate. Então, não tem como você torcer. Nossa, meu time é o melhor. Você vai debater falando com os outros que seu time é o melhor e seu time já tá perdendo. Não, você fala, você debate, mas pela brincadeira. Hoje, né? Hoje, por incrível que pareça, dois ouvintes dos mais conscientes que eu vi em toda a minha vida. É os dois ouvintes que eu poderia dizer. Nenhum falando mal esses do dois ouvintes são exatamente iguais à minha pessoa. Imparciais. Eles analisam o futebol. É isso. Um amigo meu falou que o Palmeiras é o Barcelona brasileiro pela fluidez. Não, aí tá longe. É porque o nosso amigo aqui. Ele é Barcelona e a esposa é palmeirense. Eu falei que o Palmeiras é. Mentira que você falou isso. Você não falou isso pro Juan. Falei, porque... Você falou isso pro Juan. Você falou isso pro Juan. Fluidez. Tua véia louca. Faz três gols no começo do jogo. O Juan, desconsidera, viu? O remedinho bateu. E ele concordou comigo. Juan, desconsidera. O remedinho bateu errado na véia. Anderson, só pra gente encerrar o papo, eu vou falar dois jogadores que eu acho que hoje estão fazendo muita falta no São Paulo. Você fala assim, pô, quem é? Cafu e Dario Pereira? Não. Dois jogadores que hoje estão fazendo falta, que estavam bem no time e se machucaram. Estavam bem no time e infelizmente se machucaram. Que é o Bruno, lateral direito, e o Wesley, que estava indo bem como segundo volante ali, cara. Fez falta, viu? Tá fazendo falta. O Wesley tava indo muito bem. Eu acho que tem mais um. Quem? Tem o Allan Kardec também. Tava fazendo gol, tava jogando bem. É verdade. Kardec, que... né? E tem que torcer pra esse menino aí, o Daniel, que veio do Botafogo aí. Esse rapaz, ele ainda teve um problema no joelho, fez uma outra cirurgia e tá em processo de recuperação, né? Tem que torcer pra ele se recuperar logo, que a gente vai precisar de jogador aí. Se sair o Bosquilha, o elenco fica cada vez menor, né? Tem o Breno também na zaga, né? Tem que torcer pra ele voltar e voltar a jogar. Devagar, futebol. O Breno é devagar. O Breno é mais pro ano que vem, viu, amigo? É, então, mas ele tem que voltar a jogar, tentar voltar ao futebol que ele tinha quando ele saiu de São Paulo, né? Ano que vem, mas já tava no banco. Ano que vem, mas tava no banco. Estão com mas dá pra colocar de pouquinho, né? É verdade. Jogar meio tempo. Anderson, palpite, Galo e São Paulo. Cara, o jogo é lá, né? É. Eu acho que... Mas lá eu não sei se é lá em Mineirão não, ou é não, lá. Não, vai ser Mineirão. Em Mineirão? Em Mineirão. Em Mineirão. Bom, vai bater na cara. Nossa casa. Bom, vai jogar Mineirão é nossa casa. Eu acho que é uma marabouca. Não é. Mineirão é nossa casa. Bom, primeiro título brasileiro de São Paulo foi no Mineirão. É, então, nossa casa. Por isso agora, que eu tô falando. E contra o Galo. O ouvinte tá falando do Palmeiras. Eu assim, achei a tua opinião dele, mas a minha é a seguinte. No futebol, no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro tá na prateleira em cima, os outros um patamar abaixo. O Atlético Mineiro, por jogo... Você fala do Atlético Mineiro, você fica úmido, hein? Por fica jogo, mesmo. Não, fica. Por jogo, você a camisa do Atlético? Ele cria umas 5, 6 chances. Quando você vai cantar o hino do Atlético aqui? Porque você tá... É bom, gente. Desde o ano passado, você tá pagando pau pro Atlético. Mas eu fui campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. Ficar úmido, é o líder do Campeonato Brasileiro, vocês não veem jogo. Todo mundo fala bem aqui do Atlético Mineiro, mas você quando fala, você acende o farol. Olha lá. Tá acesa. Tá de mamilo aceso. Tá babando. Meteu 4 no Corinthians, que deu a situação. Tomou 1-0 agora o nosso. É ruim? Perdeu no Corinthians em casa. Se entrar o Alexandre Calil aqui, ele fica citado. Anderson, um abraço pra você. Boa noite, cara. Anderson, só um negocinho. Eu sou muito fã de vocês. Eu escuto a rádio das 10 da manhã até acabar o estágio. Certo. Obrigado. Eu queria um dia ligar no... Palhacinho, consegui falar com ele. Ah, mas ele é muito... Você não vem aqui ao vivo no Palhacinho? Entra aqui na rádio, vem, marca com o Bar. Descabelo palhaço. Você vem aqui, você dá uma descabelada no palhaço. Pô, eu escuto esse cara todos os dias, velho. Eu sou fã do Palhacinho também, mas cuidado, eu escuto vocês há muito tempo, muito tempo. Eu queria agradecer vocês aí por animar nossa tarde, nosso final de tarde. Escutar vocês aí, fechar o dia escutando vocês é muito bom. Como eu não consigo assistir esporte, eu escuto vocês todos os dias, então eu fico meio que por dentro do futebol. E agradecer vocês muito aí pelo que vocês fazem para animar nosso final de tarde. Então tá bom, valeu. Amigo. Olha, só uma informação que surgiu agora. É sobre São Paulo, né? Que a grana que ficaria pro São Paulo é maior, 24 milhões de reais. Ele quer um turu a mais para poder liberar. 24 milhas, né? Então tá bom, agora só falta mais uns 150 para arrematar a dívida. Anderson, se o Paulo quiser contratar aqui por 2.000, porque acordo cedo e saio, chego praticamente 6 horas da tarde, se quiser me contratar por 2.000, cara, vai jogar no São Paulo, de boa, qualquer time aí, meu. Ah, tomara que você jogue bem. Eu jogo bem, mas oportunidade de jogar nada, mano, você deve ser então, caneludo. Um abraço, cara, valeu, até mais, tchau. É, mais uma participação no Sem Parar, o momento Sem Parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência, baixe já o aplicativo Sem Parar e aproveite tudo que a vida tem de melhor. Sem parar, até no seu celular. Pô, sacanagem. Alô? Alô? Fala. Henrique. Fala, Henrique, tudo bom? Henrique do quê? Henrique Correa Sato. Sato? Primeira vez? Primeira vez. Que legal falar com vocês. Obrigado, mano. Muito bom. Obrigado, valeu. Ô, meu velho, e quantos anos? 38. 38ão, RG, hoje. 38ão. Hoje? Nossa, ontem tava zapeando a TV, velho. Ah, o que aconteceu? Aí vi aquela louca lá aqui, cara. Olha o sapo! Vou te vender um sapo! Aí isso enche o saco, viu, Domênico? Que porra é essa, meu? É Silva Designer. É Silva. Silva. Ah, Silvia. Ah, sapo, palhaço! Mas onde você vê isso? Ah, no canal de compra. Ah, desculpa. Você passou no canal de compra? Eu não. Pô, Jumé, você tá louco? Peraí, meu, você tem... De vez em quando é bom, velho. Foi o RG que viu. Peraí, a vida é tão curta. Pra você ficar assistindo um canal de compra. Mas tem gente que é viciada nisso. Tem gente que é viciada nisso. Vai pro inferno, meu. Tem gente que é viciada nisso. Eu conheço. Você tá louco. Ó, você sabe do que o Sombra gosta? É. Massagem Game of Thrones. Ih, rapaz. Como que é? Massagem hot, Game of né? Thrones. Programa que tem verdade, qualquer coisa escrito hot, ele gosta. É verdade. Hot. É verdade. Conheço, viu? Isso? Conhece, né? Ah, Amanda me conhece. Ele adora mostrar o anãozinho pra mim. Do Game of Thrones. Como é que é? Anãozinho, anão. E o bairro, irmão? O bairro. E você quer ser o dragãozinho dele? Ai, tá eu moro em Pinheiro. Beijinha, Pinheiros. Vai, beijinho. Ele gemeu antes de você perguntar. Ah, não fica com ciúmes, eu só faço gemido. O personagem é seu. Ciúme? Pô, cara. Junto com você, mano. Pinheiros é onde? É aqui embaixo, ali, ó. Ali? É ali, viu, amigo? Eu tô olhando aqui pela janela. Logo ali. É. Tá bom. E o time, amigo? É Corinthians. Coringão, tipo vice-líder? Ah, o Jonathan deu um pé na bunda de vocês. Ah, o Jonathan deu um pé na bunda. Imagina se não tivesse no G4. Ah, sua realidade é Rio do filho. Imagina se não tivesse no G4. Ô, mano, deixa eu fazer uma pergunta pra você, mano. Vai, tava vendo ali Foz Esporte ontem, lá o treinador do Corinthians, né? Foz Esporte. Tava lá o Tite, não tava, mano? Tava lá. Ei, você não falou pra ele, mano, que ele tá retrancando o Corinthians, mano. Hoje Tite, é só virgem. O Tite, ele falou a respeito da postura do Corinthians. Ele falou que o time do Corinthians ele não tá conseguindo reter a bola no ataque. Aí eu perguntei pra ele, falei, mas o Corinthians não poderia ser um pouco mais agressivo sem a bola também? Não, mas não é. O time do Corinthians eu acho que poderia sim ser um pouco mais agressivo aí sem a bola. Mas o Corinthians, amigo, abaixa um pouquinho o volume do teu rádio. Abaixa aí, amigo. Ó. É, tá dando microfone aqui, mas. O time do Corinthians, amigão, eu não sei se você partilha do mesmo pensamento que o meu. Mas o Corinthians, muitas vezes, aí quando ele faz 1-0, ele acaba meio que acomodado, ele acaba dormindo no resultado, e ele chama o adversário pra cima. E essa é uma característica que você percebeu também, ou você discorda de mim? Porra, ele é eu louco concordo, de discordar? Concordo. Pô, depois do esporro hoje... você deu no outro? Porra. Fala, amigão. O time do Corinthians hoje ligou um monte de gente do contra aí também, a favor de algumas coisas que alguns ouvintes falaram. Mas não fala do contra não, que o mano te janta, hein? Não, respeito. Elenco por elenco, respeito, eu ainda sou mais o do Corinthians. Se for pra juntar tudo e vender, eu acho que se juntar o time do Palmeiras, o do Corinthians ainda vale mais. Elenco pra mim é isso. Não, mas você tem razão, você tem razão. Agora... O outro ouvinte ainda disse do futebol brasileiro que é ridículo. Realmente eu tenho que concordar que o futebol hoje está... Isso já vem há algum tempo, né? A última vez que o Romário jogou e foi artilheiro brasileiro, ele mesmo falou que ele não era o melhor. É o time, o resto de todos os times do brasileiro que deixavam ele fazer isso. Porra, mas está acontecendo a mesma coisa hoje. Mas eu entendo uma coisa, eu não tomo partido nem Palmeiras e Corinthians, mas tem uma coisa curiosa. Você diz que o elenco do Corinthians é melhor que o Palmeiras. Aí quando joga Palmeiras e Corinthians na arena do Corinthians, o Palmeiras vai lá e ganha o jogo. Qual é a... E com dois gols do Zé Roberto, que é ruim. Assim como o Jô, então. Dois gols do Zé Roberto, que é ruim. Pra você que é um nó cego, assim como aconteceu o jogo do Corinthians e Palmeiras jogando no campo dos caras, o Corinthians também ganhou. Nó cego. Não, mas então você acha que é assim? Então pega aí, ó. Não se baseia. Portuga, você não é um cara quadrúpede, você poderia talvez pensar um pouco mais. Ah, chamou de burro. Pega o retrospecto. Segue o jogo. Basta você pegar o retrospecto, tá certo? Pega os 10 últimos jogos entre Corinthians e Palmeiras e vem que levou o melhor. Isso sim é um histórico de confronto. Mas, mano, não pegue um único jogo, tá certo? Bem, como parâmetro. Os 10 pra trás. Você pode ir além disso, Portugal. Você não é um cara limitado. Então, tá bom, então vamos lá. Os 10 confrontos anteriores. Mas elenco não é 10 jogos antes, mano. É o presente. Eu tô falando em termos de presente. Presente esse ano. Não, presente esse ano não. O ano passado o Corinthians tinha o mesmo elenco. No ano passado o Palmeiras tinha um elenco pífio. Não falamos do ele. Estamos falando de elenco. Ele falou elenco por elenco, eu ficaria com o do Corinthians, o ouvinte falou. E o Portuga falou. E o Portuga falou em cima de elenco. Não de confrontos. Então basta olhar. Em termos de elenco, quem tá na frente do Campeonato Brasileiro? Vocês estão dando murro em ponta de faca. Mas ele falou não, que o Corinthians é melhor. É a opinião do ouvinte, cacete. Não, eu não concordo, cara. Desculpa. A opinião do ouvinte tem que ser respeitada. Você não respeitou do outro. Novamente, olha o Portuga se contradizendo. É. Toda vez que vocês jogam, vocês perdem. Palmeiras ganhou um jogo do Corinthians. Não fale bobagem. A classificação não fale bobagem. Aquilo ali foi empate. Mas ganhamos os pênaltis. Não fala bobagem. Não fala bobagem. Puxa saco. Ô, é amigo. Pô, amor, Portugal. Amigo. 10-0 Baba ovo. Ô, amigo. Amanhã, opa, novamente, aí o grande Cássio não poderá jogar, mano. Mas no gol, velho, o Corinthians ele tem aquela dúvida. O Corinthians ele desce na garagem. Você tem do lado esquerdo uma Ferrari 0. Você tem uma Ferrari 0. E do lado direito você tem uma Lamborghini prata, velho. O Corinthians no gol tá bem servido. Tá ou não tá, amigão? Tá ótimo. Então tá. Vamos orar agora, peraí. Oh, mas você prefere quem, amigão? Você prefere quem? Eu tô falando com o ouvinte. Ah, mas eu tenho que falar que é a hora da oração do Verdão. Reza lá no canto, lá não precisa falar com o ouvinte. Mas eu tenho que falar, avisar os ouvintes. O negócio é o seguinte, amigão, você prefere o Walter ou o Cássio? Eu acho que depende da fase, né? Não, só pode jogar um, velho. Porém, elenco é uma coisa, outra coisa é raça dos jogadores. Quanto eles estão afim de jogar, né? Sim. Eu acho que nesse momento, o Walter tá querendo jogar muito mais do que o Cássio. Apesar de ele estar machucado. E com relação ele já aí. Já acostumou, já ganhou brasileiro, já ganhou Libertadores, Mundial. E o outro tá se mostrando com muita vontade de jogar. Que eu acho que é isso que mais importa hoje, além de qualquer elenco, pode pegar um Audax aí e dar 3-0 no Corinthians, no Palmeiras, no São Paulo. Vai dar vontade de cada time de querer jogar. E, amigo, e com relação à não vinda de um centroavante? O Tite, ele estava esperando aí um reforço para a posição, mas o nome sugerido por ele mesmo ali, o Jonatas, ele acabou fechando aí com o time espanhol, e ele não virá mais para o Coringão. E aí, cara, iremos aí o restante do ano aí, possivelmente com Wagner Love, com o Mal, com o Luciano, que está voltando também do PAN. E aí, cara, é isso mesmo que nós temos? E a pergunta que eu te faço é a seguinte, você acredita que o Wagner Love ainda possa encaixar e se tornar um ídolo na história do Corinthians, ou você meio que já descartou o Wagner Love, você não acredita mais que ele possa ser aquele Wagner Love que jogou no Palmeiras na Série B? Eu acho que a gente vai acabar ficando com ele mesmo, e torcer pra ele... Futebol é aquela coisa, né? Ninguém lembra também do gol que o Adriano fez antes do Corinthians ir pra Libertadores, né? E o Adriano totalmente... Ninguém mais acreditava, ele fez um gol, foi o gol mais caro do Corinthians, pelo que pagaram pra ele e o que ele fez. Foi, mas foi importante pro Corinthians. Se o Wagner Love fizer um gol dos 49 e o Corinthians ganha brasileiro, tá ótimo, consagra. Mesmo não julgando até lá e todo mundo reclamando assim. Acho que futebol é isso. É acreditar no que tem e torcer o que a gente pode fazer, independente de... Tá mas, levando amigão, um jogador da seleção pra só aparecer e depois jogar na Europa. Mas, amigão, a pergunta não é essa. A pergunta é se você acredita que o Wagner Love possa estourar e se tornar um ídolo do Corinthians. Que ele é, de fato, o camisa 9 que nós vamos ter pro final do ano. Como que o corintiano é que eu acho que não. Ah, já era, esquece. É, era essa a pergunta que eu fiz. Porque o Wagner Love é a única referência que nós temos ali pra posição de centroavante. Isso é fato, não virá mais ninguém com a característica do Wagner Love, é o que temos. Mas, ó, vou te falar a real, Sombra. Por mais que o Wagner Love tenha caído o futebol dele aí nas últimas partidas, ele até jogou bem contra a Ponte Preta, ele jogou bem contra o Atlético Paranaense. Sim. Mas agora ele teve novamente aí um declínio. Mas o Wagner Love ainda eu acho que é um jogador que, se conseguir recuperar a confiança, é um cara que vai dar muitas alegrias aí pra torcida do Corinthians. Só pra fazer uma pergunta pra você, que eu tava meio desligado aqui, conversando com meus amigos em bastidores aqui. Eu recebi uma mensagem aqui do Cristiano Vasconcelos. O cara falando assim, o Mano deve estar sentindo falta do Benja, tá nervoso, desequilibrado. Eu não. É nossa. Sério, vocês estão sentindo isso também? Eu não, mas pelo contrário. Eu senti que o Mano tá pela hoje, detonada, tá nervoso. Pela detonada que ele deu no ouvinte anterior. É que eu não gosto de ouvir absurdos, não. É que eu não gosto de ouvir absurdos. Olha, tem mais aqui, olha aqui, olha, o Pedro Farias. O Mano tá claramente perturbado pelo ouvinte que derrubou no argumento. Aonde? Nossa, é que vem falar. O Corinthians tá mal e o Corinthians é vice-líder do campeonato brasileiro. O cara é corintiano, mano. Você chama o cara de nosso cego? É nada. Nosso cego. Quis tumultuar falando que era corintiano, mas não era, RG. Você tá louco? O Corinthians é vice-líder do campeonato brasileiro. O cara falando que o Corinthians tá em crise. Ô, amigão, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Vamos dar um abração pra uma galera, rapidinho. Ah, uma galera de três, hein? Olha lá. Galera de três. Então vamos lá. Meu cunhado, Zizo, que sempre ouve vocês. São Paulino, Goxo. Certo. O outro São Paulino é o Juan, da Vidinha. Juan tá aqui, porra. É, esse é o Juan. E pra minha esposa, Tatiana. Muito legal. Grande. Então tá, cara. Valeu, parabéns pelo trabalho de vocês. Valeu, muito obrigado. Grande abraço pra todos. Valeu. Esse foi o momento Sem Parar. Você sabia que o Sem Parar tem uma página no Facebook cheio de dicas para você curtir ainda mais os momentos com as pessoas que você mais gosta? Isso porque o Sem Parar acredita que o importante mesmo é aproveitar cada minuto da vida. Um estímulo é sempre bem-vindo, não é verdade? Então, com apenas um clique, você pode receber a inspiração que precisa para conhecer lugares diferentes. Curta a página do Sem Parar no Facebook, é fácil. Sem Parar Oficial, show de bola, legal demais. E ó, você não se ligou ainda nessa promoção? Ouve. Está no ar mais uma promoção. O avião do estádio 97. E desta vez, você vai a Barcelona assistir a um dos maiores shows do planeta. Promoção Avião do Estádio 97. Fique ligado no Estádio 97 e anote quantas vezes você ouve passar o Avião do Estádio 97. O vencedor ganhará passagens diretas para Barcelona, hospedagens e ingressos para Red Zone, o melhor lugar do show com direito a acompanhante. Leia o regulamento no site 97fm.com.br. Apronte seu passaporte e fique ligado no Estádio 97. YouTube em Barcelona. Promoção Avião do Estádio 97. Apoio Singapore Airlines, a única companhia 5 estrelas a levar você direto a Barcelona. Agência Catalana de Turismo, Catalunha, patrimônio artístico único na Europa. YouTube em Barcelona. É isso que você ouviu, YouTube em Barcelona. E os caras que ajudaram pra gente realizar essa promoção estão aqui, né? Agradeço ao pessoal da Catalunha, da Agência Catalunha, que é o Juan Romero, que tá aqui. Também o Marcão, da Singapore Airlines. Noite, tudo bem? Boa noite pra vocês. Hoje, hein? Boa noite. Opa! Chegou o homem que tem a chave de Barcelona, velho. Cheguei, sim. É isso aí. Juan, então é o seguinte, o pessoal tem que anotar os aviões que passam aqui durante o Estádio 97, né? Anotar quantas vezes ouviu passar em um único dia do programa. E a partir do dia 28 de setembro, o primeiro ouvinte que entrar no ar aqui no 3284-7097, em única chance dizer corretamente, disser corretamente, quantas vezes ouviu o avião do Estádio 97 passar num único dia de programa, se acertar corretamente, vai para Barcelona. Conta pra gente qual é a mordomia que esse ouvinte vai ter, qual é o barato que esse ouvinte vai ter em Barcelona, cara. Conta pra gente um pouquinho do que vai ser essa viagem. Bom, a viagem primeiro vai começar com Singapore Airlines, uma das melhores companhias aéreas do mundo. É, companhia premium, né? Incrível, uma companhia que é sensacional e Catalunha, desde Catalunha estamos super orgulhosos de poder ter uma companhia que tenha esse voo direto a São Paulo, Barcelona. E ao chegar a Barcelona, bom, Barcelona já é uma cidade incrível, né? Uma cidade que oferece cultura, gastronomia, diversão. E somos uma capital da música, de fato. YouTube vai tocar só, vai atuar só na Barcelona durante 4 dias. De dia 10 ou 20 vai poder ir ao show, um show no Palau Sant Jordi, que é um palácio que se abriu para os Jogos Olímpicos de Barcelona, tá, com 18 mil pessoas que entram. E o sonido é sensacional, o que é a cidade nesse momento, é um momento idílico, depois do verão, fica uma temperatura super cômoda. E bom, YouTube vai tocar uma das cidades que eles gostam mais de tocar. Eu assisti YouTube já em Barcelona, eles adoram tocar lá, eles adoram essa cidade. De fato, será minha sexta vez que eu vou poder estar lá, não? E eles são uma banda irlandesa. A gente tem muito bom relacionamento com Irlanda. E bom, para eles tocar em Barcelona, de fato, às vezes eles falam palavras em catalão quando cantam. Ah, é? Sim. Aí bom, o povo delira. É, o povo delira, não? Nos sentimos super orgulhosos de estar nessa cidade com eles. E é uma das melhores bandas da história, não? Então, Catalunha, não, sem dúvida. Sem dúvida. E de fato, como te indiquei, Catalunha tem muitos eventos musicais, né? E, por exemplo, temos anécdotas. Bruce Springsteen, ele adora tocar lá. Ele só quer ir a Barcelona a tocar. E o U2, de fato, como indico, vai estar quatro dias e a gente vai desfrutar, não? Vai desfrutar da cidade. O ouvinte vai poder desfrutar de roteiros, de vinho, vai poder desfrutar roteiros de compras. Ah, então, por exemplo, o ouvinte vai chegar lá, viajando com o conforto maravilhoso da Singapore Airlines, que é a única companhia premium do mundo que faz São Paulo-Barcelona em voo direto. Correto. Né? Ou seja, o voo, a viagem, já é um tesão, já é demais, né? Só de você entrar no avião da Singapore Airlines, você já se sente com status, né, cara? Exatamente. Né? Aí é complicado. Sim, porque... Aí você chega lá em Barcelona, então tem jantar, tem passeio, como que é? Correto, sim. A gente sabe que o cliente, ou que é o ganador, queremos que curta a cidade. Não? Uh-huh. E a cidade vai ser curtida com o show, mas vamos ter surpresas, como está indicando, surpresas gastronômicas, surpresas de visita, não? A vinícolas, muito, muito bacana. Legal. E, bom, vai ser um ouvinte que vai ter muita sorte, porque vai ser um final de semana sensacional, em uma cidade que está agora no top, e queremos nos manter no top para muitos anos. Né? Então, olha, você que é ouvinte da Energia 97, ouvinte do Estádio 97, se liga. Você está concorrendo, você tem a possibilidade de ganhar passagem, hospedagem e ingresso na Red Zone do show do U2 com acompanhante. Mas para isso você tem que entender perfeitamente a promoção, tá bom? Vai lá no nosso site 97fm.com.br. Tem que ter passaporte. Ou seja, não tem passaporte, a não ser que você tire agora um passaporte e até o meio de setembro você já esteja com o passaporte na mão. Aí beleza, porque quando você ligar aqui para participar, se você ganhar, você vai ter 24 horas para apresentar o passaporte na rádio. Melhor não correr risco não, hein? É. Inclusive eu tô com o Anderson, ganhador da última promoção aqui, mandando um WhatsApp para nós, Sombra. É. Falando, ó, reserva o meu lugar que eu vou, hein? Não, você imagina, Anderson. Cara, porque a gente fez um torneio de pôquer e o cara ganhou. Duas vezes. Olha... Vai saber, né? Vai saber. Anderson, deixa o passaporte em dia aí, bro. É, Marcão, você que é responsável por todo o departamento aí da Singapore Airlines no Brasil... Conta um pouquinho dessa viagem pela Singapura. Bem, o que a gente está em conjunto com a Agência Catalana de Turismo e a Rádio Energia 97, através do estádio, é querendo proporcionar ao ouvinte do estádio 97 uma experiência diferente. Uma experiência cultural e não só futebolística, mas musical. Barcelona é uma cidade de vários encantos. E por que não você começar essa experiência já aqui do Brasil, voando numa empresa diferente, uhum. Uma das empresas mais premiadas do mundo, que serve a Catalunha diretamente. Três vezes por semana, num dos mais modernos equipamentos, um Boeing 777-300. E desfrutar, já começar a desfrutar desde o momento do embarque até o retorno. E quando você chegar em São Paulo, tem aquele gostinho de quero mais. Entendi. Foi pouco. Ó, vamos soltar um aviãozinho aqui, ó. Ó, esse tá valendo. Ó, o avião da Singapura passando aí. Anotou? Isso, anota aí. Ó, o avião da Singapura passando aí, olha que legal. Lembrando que só vale esses aviões que a gente solta aleatoriamente, tá? O aviãozinho que passa dentro do spot promocional não conta, tá? É meramente ilustrativo. Meramente ilustrativo. É, pessoal, vocês vão aproveitar o melhor show do ano, é um das bandas mais badaladas do mundo, e só em Barcelona, com a Singapore Airlines, ouvindo o estádio 97. É que eu não vou dar boi aí pra rede hoteleira, não, mas o hotel que vocês vão pôr a galera... Muito bacana. É um hotel bacana, só. É bacana demais, hein? Tenho que dizer que é um hotel bacana, a gente... Pretende não falar surpresas que vão acontecer, mas o RG esteve lá e pôde constatar com a gente, explorar também Barcelona, Steve, sobre uma ótica diferente. Steve, parece que vou estar de novo, não sei. Ô, RG, você quer estar de novo? Olha aqui, a passagem para Barcelona em classe econômica, a partir de $808. Essa promoção vai até 30 de setembro, tá bom? Sim. Então, olha, promoção até 30 de setembro, classe econômica pela Singapore, $808 para Singapura, Meu, outro dia eu vi uma matéria na televisão sobre Singapura. Que lugar legal. E vem ainda que tem um parque de diversões da Universal lá. Exato. Porra, achei demais. Uma região chamada Sentosa, um local privilegiado. É um país fantástico, muito moderno, muito seguro. Para quem quer viajar, fazer compras, se divertir, conhecer literalmente o outro lado do mundo sobre uma nova perspectiva, a Singapore Airlines pode levar você. É verdade. Eu tava vendo aqui, você pode adquirir passagem então para Singapura, né? Para Singapura, por $1,488 a passagem econômica. Aí tem para Japão, Taiwan, Tailândia, o mano que adora fazer uma massagem tailandesa, a econômica a $1,588, tá bom? Para mais informações, acesse o site singapoair.com ou consulte seu agente de viagens. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Ah, você ouvinte do estádio, deixe seu passaporte na mão, anote aí quantas vezes vai passar o avião. Porque na hora que o telefone for colocado no gancho, sombra, coração vai disparar. Não marca e dispara aqui no estúdio, dispara em quem tá ligando para ver se vai levar essa molezinha, né? Não me canso de repetir, Você não precisa anotar todos os dias. Você pega um dia do estádio 97 e anota quantas vezes você ouviu o avião. Pode ser só um dia, tá bom? E marca, né? E marca. Não vale o aviãozinho que tá no, na chamada promocional. É só o aviãozinho que a gente solta durante o programa, aleatoriamente, em qualquer momento, dentro do estádio 97. E você tá sempre avisa. E o regulamento está lá extremamente didático no 97FM. Exatamente, 97fm.com.br. E tem que ter passaporte. Tem que ter passaporte. Tá, imagina você contando para os seus amigos, que ó, Barcelona, eu estive em Barcelona, vendo o show do YouTube, do Red Zone, do lado da banda, e só eu fui. Exatamente. É. Você fala, o Bono Vox espirrou, caiu na minha testa. O local é privilegiado, e a experiência é única. É, ninguém vai poder ir. Os ingressos já acabaram, já estão esgotados. Ou seja, quem quiser ver essa turnê do YouTube vai ter que ver em outro lugar. Barcelona abraçou o YouTube com todas as forças. É isso aí. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, essa dupla incrível. Boa. E se Deus quiser, no mês que vem, teremos mais surpresas. É, elas não param, né, Sombra? A parceria continua. E aí você, ouvinte do estádio, se prepare. Novas surpresas virão. E que santo câmbio nos ajude. Verdade. Obrigado, Sombra. Eu me gostaria de desejar em catalão aos ouvintes muita boa sorte para aquele concurso. Você vai pra Barcelona e volta falando catalão, né, meu? Exatamente. Você sai daqui falando português e volta todo enrolado. Correto, não. Minha língua mais. Não, muita boa sorte para a gente. É um prazer poder estar trabalhando nessa promoção com vocês. E vai ser incrível, vai ser impressionante poder estar ali com o ganador dessa promoção, curtindo Barcelona, curtindo Catalunha, a gastronomia, a cultura, e o show e a música do YouTube. E a gente estava conversando antes do programa, olha, aqueles que ganharem, aquele que ganhar e que for com acompanhante, vocês literalmente só não serão carregados no colo, né? Mas gente, vocês vão ser tratados ali durante toda a estada por essa equipe aí de uma maneira inigualável. Olha, um roteiro que está sendo preparado para você, ganhador. Eu sei que você está indo por causa do YouTube, mas você está indo para Barcelona, cara. Barcelona. É outro padrão. É legal. Sombra, promoção todo mundo faz. Agora, a promoção com experiência, só a Energia 97. Boa, Marcão. E a Singapore Airlines com a Agência Catalana do Turismo. Exatamente. Vamos colocar você para trabalhar no lugar do Mota, que você é mais inteligente. O acompanhamento... Viu, Motinha? O acompanhamento que é dado pelo Marcão aqui, pro pessoal, até o aeroporto, o embarque, o cuidado, e depois o Juan lá em Barcelona. Meu, não tem. Não dá para discutir. Obrigado, dá para discutir. Isso é. Realmente, sensacional. Olha, o triste, RG, que dessa vez eu vou, hein? Tem que aproveitar porque até eu sou ser humano e meu YouTube não é pra muitos. Vou reivindicar meus direitos de embaixador. Boa. Obrigado, viu, gente? Muito obrigado pela presença de vocês. Esse é o Estádio 97, oferecimento de Pirelli, promoção número 1 Pirelli. Na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. Consulte o regulamento e as lojas participantes em pirelli.com.br. Grupo Esser, construindo com valor. Eliar, muito além da partida. Vamos falar da Esser, Narigudo? Olha só, amigão, todo mundo conhece alguém que está procurando um imóvel, não é verdade? Bom, eu vou te dar uma dica, hein? Procure uma empresa que tenha reputação e clientes satisfeitos de verdade. Eu vou te falar, só a Esser é assim. Eles têm negociação flexível, atendimento transparente e personalizado e uma baita qualidade no acabamento. localização privilegiada e imóveis, amigão, com alto índice de valorização. Então quem possui tudo isso não tem como não ter clientes satisfeitos, não é não? Lógico. E para você ter uma ideia, 9 entre 10 pessoas comprariam um Esther de novo. Por isso, se eu fosse você, também comprava ou investia no Esther. Tá esperando o quê? Acesse o site e conheça as histórias de quem já é cliente. www.esser.com.br/satisfação. Mas não esquece que no site, né, no endereço, você tem que tirar o tio e o cedilha, tá? esser.com.br/satisfação ou ligue 3066-0900, 3066-0900. Esser, um nome construído com valor. Um abração lá pro Rafa, pro Alan Horn, pra Paula Gil e pra toda a família Esser. Perfeitamente. Lembrando, você ouvinte do Estádio 97, tá chegando o Dia dos Pais. E se você quer dar um presente legal pro teu pai, por que você não visita a loja do estádio97.com.br? Vai lá, loja online do estádio tá demais, tá bom? Lá você vai encontrar produtos do seu time. E não é só dos times aqui da capital, não. Tem time da Bahia, tem os times do Sul, tem de Minas Gerais, onde o Portuga fica todo molhadinho. Tem do Nordeste também. Tem de todo lugar do Brasil, tá bom? Acesse lá e compre o presente do seu pai na loja do estádio97.com.br. Somente produtos oficiais. Você ainda ajuda o seu time e chega rapidinho na sua casa, tá? E ó, já saiu... Mota, quando que vai vender o moletom do estádio na loja, Mota? Segunda-feira que vem. Segunda que vem? É. Então tá bom, segunda-feira que vem vão ser lançados aí os moletons do Estádio 97 na loja do estádio, mas tá bom? Então, falso, como que é, Portuga? Se quiser moletom falso, vem na minha loja, mas se quiser original... Não, original é na nossa loja. Loja do Estádio 97.com.br. E hoje, presentes da loja do Estádio 97 aqui, olha. Se o sorteado do dia for corintiano, ganha uma garrafa térmica do Corinthians. Se for palmeirense, ganha porta-copos do Porco. Se for São Paulino, ganha um porta-retratos do Tricolor com o rostinho do Benjamin. E se for santista, vai ganhar um squeeze do Santos, tá bom? Presentes da loja do estádio97.com.br. Acessa lá a loja, tá legal demais, hein? Estádio 97. Vamos a mais ouvintes, 3284-7097. Oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Dodô. Consegui, baralho! Ah, truco, porra! É, conseguiu mesmo, hein? Consegui, baralho. Alô. Hoje tá feio. Alô. Quem fala? É o Bruno Eduardo. Bruno ou Eduardo? Não, é um ou outro, ou é a dupla? Ou é o Bruno ou o Eduardo? Olha, daqui a pouco o Bruno e Eduardo! É 3 vezes 6 juros. Bruno Eduardo Gonçalves. Aí é que tá. E quantos anos? 3.0. RG 3.0 hoje. Hoje, RG. Ah, hoje tá um dia legal pra sentar lá na... Assim. Beira do mar lá e ficar olhando a Bruno do mar, sabe? Aquela... Ah, sensacional! Ah, boa hora. É, legal. Lógico bacana. Que salvou a hora. Bem legal. Salvou. Lógico que salvou. Ô, ah. Velho, e qual que é o bairro? Aê, Dodô, sou de hino, é palestra, caralho! Vai, bora! Ah, meu irmão! Ele mora na Turiaçu, na Turiaçu, na rua 9. É, ali é a rua palestra. Conhece esse bairro aí? Deve ter Jardim das Palmeiras, não deve ter? Tem Vila das Palmeiras, já na frente do O. Vila Palmeiras. Vila Palmeiras, tem. É a Rua das Palmeiras. Tem. Lá na Barra Funda. Na Santa Cecília, né? É. Santa Cecília. Santa Cecília. Aí, Jojo. É, Santa Cecília. Vai lá, Dodô, vai que é sua. Ô, velhinho. Nada. Já chegamos em terceiro lugar aí, elenco tá formado, técnico bacana. Dá pra beliscar o brasileiro aí, você acha que... O que faz toda a diferença, é um bom treino. Olha, você gosta de belisco, Domênico? E aí, velho? Olha, vou falar pra você, hein? Nunca fiquei tão feliz com minha palestra. É, rapaz, porque se formou um time, se formou um elenco depois, né? Você tem alguns jogadores... estão evoluindo muito, né? O Egílio, por exemplo, que jogou no Cruzeiro ano passado, ele jogou muito também, né? Veio pro Palmeiras, tá jogando o mesmo futebol, apresentando o mesmo futebol. O Lucas, o outro lateral do Palmeiras direito, jogando muito, muito, muito. Fazendo gol no cruzamento. Capitão. Ô, Dodô, eu vou copiar o outro ouvinte que ligou aí, eu me rendo, porque eu não conheci o potencial do jogador, e toda vez que eu vejo o jogo do Palmeiras, me chama a atenção. Como joga a bola o Gabriel? Ele é rápido, ele cobre, ele só... É o motor do time. Gabriel... Sabe isso desde o Paulista. Pode ser... Ele fala, mas que não sabe. Mas, vovó, seja brincadeira, eu sou é o Gabriel Volante. Eu gosto de ver o jogo, antes de ficar falando. Eu acho que ele cobre bem, joga de cabeça erguida, acerta os passes, o futebol do Olha, Arouca, eu vou dizer uma coisa pra vocês. O Arouca não tá jogando aí no máximo que pode. Ah, sim, melhorou. Tá jogando bem. Ainda não é o auge do Arouca. Contra o Vasco, não tá jogando bem. Mas contra o Vasco, sinceramente... Agora quero dizer uma coisa pra vocês. O Gabriel, o volante do Palmeiras, eu vou dizer uma grata surpresa pra minha pessoa. Depois do César Sampaio, talvez tenha sido o melhor jogador da posição pós César Sampaio. Concordo. Não tenha dúvida do que eu tô falando. É muito bom. É um jogador muito bom pro time. Ele é um cara que é marcador, rouba bolas. É um cara que chega chutando na frente. Por algumas vezes, chega até cruzando bolas lá na frente, cabeça alta, jogando. Belo jogador mesmo. Esse Gabriel aí, realmente, um bom jogador. Bom, uma grata surpresa aí pra mim, viu? Quando eu vi dois jogos. Eu vi dois jogos do Gabriel lá no Botafogo ano passado, mas sinceramente, eu nunca tinha prestado muita atenção no futebol dele. Ele se destacou no time que caiu. Ele sempre foi bom, ele. Exatamente. Coisa incrível isso, né? E o Lucas também. Eu tava falando com o Vilelinha, e quando eles vieram, eu fiquei feliz sozinha, mas fiquei... Eu honestamente vou dizer, quando eles chegaram, eu honestamente pensei que era pra compor elenco, né? Mas muito bom. Até eu tinha visto alguns jogos do Amaral no Goiás, falei, pô, boa contratação, né? Aquela puta sensacional. Boa contratação, achei que seria o titular, mas depois, rapaz, vou dizer, o Gabriel jogando muita bola, você não acha isso aí não? O Amaral, ele até poderia, ele se machucou, lembra, Jojo? Exatamente. E aí, o Rafael Marques também, que é um bom jogador. Bom jogador. E esse, aí, ele é um cara desacreditado, mas né, mano? Esse aí veio com o aval do Osvaldo. Não, sim, o Osvaldo tanto um quanto o outro. Não só ele, como o Lucas. O Gabriel. E o Rafael, né? E a Frouxa também. Mas será... É o Arouca, porque tinha jogado com ele também lá. Tem dois volantes no futebol brasileiro, ele e o Rafael Carioca do Atlético Mineiro, que são os dois melhores. Mas você vê como às vezes o jogador, ele é rotulado. Às vezes ele é rotulado. Rotulado pro bem ou pro mal, né? Mas a gente esquece do contexto em que, às vezes, o jogador ele tá vivenciando, cara. Então você pega um monte desses jogadores, ó, em tese, o Palmeiras tá fazendo um bom trabalho. E na prática também, né? Onde vai chegar, a gente não sabe. Ninguém tem bola de cristal. É hoje um dos favoritos? É. Perto aí do Corinthians e do Galo e mais abaixo, no meu entender, vai vir o São Paulo e mais, talvez, Fluminense, Grêmio, sei lá. Bom. Mas você pega jogadores que isoladamente, talvez num passado recente, fala assim, vamos falar de jogadores, por exemplo, que nem o Rafael Marques. Baixa um pouquinho o volume, amigo. Quando chegou o Rafael Marques, ele vem com aquela coisa, nossa, aquele do Botafogo, grossão, bola na terrível, canela. Etc. E tal. Chega o Lucas, lateral direito, mas o Lucas, ele que tava no Botafogo, né? Mas ninguém dá muito valor, né? O Gabriel, ninguém dá muito valor, porque tava no Botafogo, jogador jovem. E aí você vai compondo, pega dali, puxa de cá. Vitor Ramos, zagueiro. Você fala, pô, Vitor Ramos, ele jogava no Vitória, mais conhecido porque namorou com a Nicole Balls, né? Aí você fala, não é possível. Aí você fala, porque trouxe o zagueiro do América de Minas. Deu liga, né? Então, exato. Agora, muito jogador às vezes é taxado em determinado momento da carreira por ser ruim, por ser bom, por ser craque, por o ser... O próprio Robinho, né, Sombra, que veio... Robinho veio Curitiba. Veio do Curitiba. E quase, né? Caiu também. Se em dezembro de 2014 você chega pro torcedor do Palmeiras e fala, olha, vamos trazer o Robinho do Curitiba, vamos trazer o Rafael Marques, aquele que era do Botafogo... Leandro Banana. Vai, o Leandro Banana? Leandro Banana, é o mesmo... Nossa, aí o torcedor... Primeira reação do torcedor é... Esse nobre quer ferrar o Palmeiras. Não é? Primeira reação é natural. Mas sabe por que o torcedor também não pensou isso, Sombra? Porque vieram outros jogadores de peso, né? Você pega o Zé Roberto, que tem um nome, né? Na época vem o... E todo mundo falou, pô, Zé Roberto. Cleiton Xavier. Você vê que esses caras hoje é banco, hein? O Dodô. Esses caras é banco hoje. O Dodô também. Mas pensaram... Não, mas pensaram que, pô, tem esses caras e com esses outros aí que vão formar elenco, beleza. Mas o Palmeiras melhorou, entendeu? Quando o Zé Roberto foi pro banco, hein? Mas pensaram e disseram isso na mão do Osvaldo. É. O Palmeiras contratou quantidade, não qualidade. Isso foi dito. Isso foi dito. Mas o Marcelo teve a manha de tirar o Zé Roberto e o Palmeiras, ó. Sim. E o Egídio só veio... Ele teve a manha de fazer muitas coisas. Só veio porque o João Paulo, ninguém se lembra, se machucou num dia, E coincidentemente o Egídio tava saindo do Gibroglio lá, né? É verdade. É verdade, vovó. Então, porque ele não tinha sido contratado até então. Ele veio depois, né? Então você, Depois, e ele veio de graça. Então você chega à conclusão que o Oswaldo foi feliz em indicar alguns jogadores. Mas não sabia realmente como montar isso. Por isso que ele tem que ser gerente de futebol. É, o Oswaldo não tinha... Se for Masterchef, você pega bom ingrediente. Se não souber montar o tempero, sabe fazer. É verdade, a comida. Só tem que fazer, né? É verdade. O tempero só bom. Apesar que também é o seguinte, né? Vai ter que ganhar, né? Porque também se não ganha, volta tudo. Isso olha, Guixi, eu vou dizer a prova pra vocês. Se pegar uma vaga na Libertadores, a torcida não vai reclamar não, RG. O brasileiro, ele te dá essa oportunidade. Você não ganha, mas chegou lá no G4. Alivia, mas eu tô dizendo, vai ter que ganhar, né? Porque senão não tem a paciência. Eu acho que o Palmeiras ele tem grande chance na Copa do Brasil, porque a torcida do Palmeiras tá. A torcida do Palmeiras, cara, agora sem brincadeira. O Marcelo tá no Palmeiras por quê? Pronto, o Portuga ficou molhadinho pelo Galo, agora vai ficar molhadinho. Mas é nóis, ele tá falando dos caras que estão jogando futebol. O Portuga está falando de quem joga futebol. Prostituta aposentada. Não, senhor. O Portuga, vou defender a Portuga. Ele está falando dos times que sabem jogar bola. Sabem jogar bola, diferente. Hashtag Portuga Unido. Quando eu falei aqui em janeiro, em fevereiro, que o Corinthians era o melhor time do Brasil, este bundão que tá aqui no meu lado. Mas é uma constatação de um fato, ele nunca veio falar pra mim que eu sou. E agora ele está constatando um fato também. Quando eu digo que o Atlético é o melhor time do Brasil, é verdade, é o melhor time do Brasil. A torcida do Palmeiras, o ingresso é caro. Isso, fala de nós. O time tava mal. Fala de nós. A torcida nossa é sensacional. A torcida nossa é maravilhosa, é incrível. Ô, Bruno! Os caras estão tudo. Os caras estão com dor de cotovelo do que o Portuga tá falando, é verdade! Ô, Bruno! O Portuga tem razão! Mas tudo que é novidade, tudo que é novidade. Novidade não! Mas peraí, lógico que é. Tem novidade. A Arena do Palmeiras tem muita gente que não conseguiu ir. Mas peraí, filhão. A Arena do Palmeiras tem muito palmeirense que ainda não conseguiu ir lá. Por isso também não. Mas é que tá, tudo que é novidade. Mas é isso que eu tô falando, tudo que é novidade. Aguça, velho. O cara quer ir atrás, o cara quer. Ele vai lá e paga. E o Palmeiras, somado a isso, ele tem um time competitivo também? Beleza, o time do Palmeiras é competitivo. Então o palmeirense, ele tá acompanhando. Mas, por exemplo, se você pegar a média de público nos últimos 5, 10 anos, o Palmeiras não aparece entre as melhores. Não, mas o Palmeiras ficou 3, 4 anos pra fazer a casa? Ué, o Corinthians sempre jogava no Pacaembu e ia também de qualquer jeito. Por isso não vai ter em casa. Você tá louco? O Corinthians aí jogava no Pacaembu. Casa. E a torcida do Corinthians em todos os campeonatos brasileiros. Não tinha casa. Tava lá o Pacaembu não é casa do Corinthians? Isso sim, lógico que era. O Pacaembu sempre foi casa do Corinthians. Não, senhor, nunca foi. A torcida do Corinthians. O Pacaembu do Corinthians, da prefeitura, do governo aí. A prefeitura, o senhor tá mal informado. O negócio é o seguinte. Então. O Corinthians em todos os últimos campeonatos brasileiros, aí você pegar os 10, no mínimo 8, o Corinthians apareceu ali entre as 3 melhores médias de públicos do campeonato. Bom, daqui a pouco a gente traz mais dados aí. Ô, Bruno, um abraço pra você. Se você estiver numa seca danada, liga que o Portuga te atende. Alivia. Tudo de bom. Isso. Boa, velhinha. Valeu, obrigado. Prostituta parabéns aposentada, Portuga. Pô, é nóis. Escuto o programa de vocês há mais de 10 anos. Mais de 10. Primeira vez que eu consigo ligar aí. Boa. Ô, RG, me salva aí, mano. O que você quer, velho? Fala pra minha mulher, Bianca Bugaide. A Bianca? Você quer um cartão pra usar na Bianca? Opa! Vou mandar, mandar dois pra você, velho. Aí sim, moleque! Que figura, valeu, hein? Muito obrigado, rapaziada. Valeu. Falou, filho. Abraço, tchau, tchau. Falou, cara. Um abraço. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Oferecimento de HDI Seguros. Você tá no seu carro esperando o sinal abrir. De repente, batem no seu automóvel. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro, quem é? Quem? É o Portuga? Não. É o Cauã Raymond. Essa batida vai juntar gente pra olhar, não vai não? Errou. Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu automóvel. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar seu seguro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de Bate Pronto. Estádio 97 da Energia. Cadê o Mota? Mota, vem. Direto, cadê o Mota? Vem. Cadê a porra do Mota mesmo? Tá de manchete. Isso, tá parecendo um cachorro. Vem. Não, não é. Como assim? Cadê o cara? Foi ali com... Ô, sumiu, velho. Notícia do Santos, RG. Notícias do Santos, se preparando aí pra pegar o Flamengo, né, velho? É isso aí. Tá sem manchete, RG. É, não, a manchete do Santos hoje foi um pouco chata, né? Que é, foi com relação aí aos problemas de dívida com o jogador, enfim. Mas, segundo o presidente, tudo normalizado. Então vamos aguardar aí. É. Tá certo. Mais nada do Santos? É isso que tem. O mais nada do Santos é vitória contra o Flamengo, velho. E o é Leandro que chegou, né, do Palmeiras. E o Jean Xera que voltou. É. E o Jean Xera que voltou. Lembra do Jean Xera? Jean Xera tá de brincadeira. Lembra do Jean Xera? Ele, quando ia pra escola, ele levava a lanchera. Lanchera. E ele levava pelo calção, Jean. Aí foi pra Itália, não conseguiu abrir a lanchera, isso. Depois foi não sei pra onde. Mas não foi aquela história que ele brigou, o pai dele brigou lá, Regê, não foi isso? Não teve uma história assim? Que no início o pai queria que ele fosse o Neymar. Fosse tratado como o Neymar. O pai acha que ele é o novo Messi. É. Eu vou te falar um negócio. Tá certo, e aí então. Deu certo. Ô, Motinha, notícias do Corinthians, Motinha? Do Corinthians. Fala do Corinthians aí, mano. Tá vai. Tudo bem, não tem briga lá, viu? Óbvio com o Love, o Tite. Óbvio que eu não fui, tem. Né? Falaram que. Isso é culpa desses carniceiros que trabalham na mídia, que são anticorintianos. Quem é anticorintiano? Todos. Ei, o Corinthians é o time mais perseguido da mídia, velho. É, mano, é que os caras precisam de bop. Aí põe a coletiva lá do Tite com o Wagner Love. Dá mais bop que as novelas, né, mano? Mas é verdade, tem razão. Novela, o quê, ó? E aí, Motinha? Então. E o Corinthians hoje treinou, o Tite falou o seguinte, primeiro, o Cássio não volta, né? Voltou a sentir dores, né? Elétrico, Cássio. Cássio, falei tonto. Você que tá falando, besta, seu trouxa. Vai, cara, que Corinthians amanhã, a tendência é casa cheia, Motinha. O Corinthians até agora já vendeu 26 mil ingressos pro jogo de amanhã. E com a volta do Gil, também? Também. Certo? O melhor zagueiro do Cone Sul. Como? O melhor zagueiro do Cone Sul. Me fala um zagueiro melhor que o Gil no Campeonato Brasileiro hoje. Para. Não, para, mano. Quem? O Tóbio. Ele Tóbio falou é que o Gil é o melhor zagueiro do Cone Sul. Ah, mas eu acho que, por exemplo, o São Paulo, o Palmeiras e o Santos não tem um zagueiro tão bom quanto o Gil. Óbvio que não tem, o Cruzeiro não tem. E nem o Gil? Que nem o Gil. Eu acho. Eu acho o Gil melhor. Eu acho o Gil. Agora eu tô falando. Acho o Gil dos times. Não, como você é covarde. Gil, você que o senhor é extremamente influenciado. Por animal, você tava rindo até agora. Eu acabei de falar. O cara acabei de falar isso daqui. Animal. Aí com esse. Aí todo mundo, não, o Gil é embaçado, não, o Gil é bom. É, também não. Acho. Ah, você é extremamente influenciado. Eu falei que é o Tobi, suspeita seu bunda mole. Bunda mole. Eu falei que era o Tobi porque jogava no Boca. Seu bunda frouxa. Uma manchete aqui dessa confusão. E aí, que mais? Acabou, vai. Mas não dá pra negar que o Gil... O Gil é bom, é? Não dá pra negar. É bom jogador. É bom, é bom. O Gil é o melhor zagueiro do Corinthians. Não, mas o melhor... Ah, o Gil, aí você exagera pra cacheta. Os melhores que o Gil estão no Cone Norte. Não, mas olha, o Cone Sul não deve ser muito difícil, não, sabe por quê? Assim, quem é o grande zagueiro da Argentina, da seleção? Não tem ninguém. O Tóbio. Para, o Demichelis. Não, é não, não, não. Os caras jogam com o Demichelis e aquele outro nó cego lá, velho. É o Garay é ruim? Nossa, o Garay é uma porcaria. Tá louco? Porcaria. É, foi vice-campeão no mundo. Ai, nossa, bela porcaria. Se fosse bom, era campeão. Bela porcaria. Não tinha Conceição é 8,80, velho. Se fosse bom, caraca, o cara perdeu um jogo na vida, pronto, já é ruim. Peraí, o Romero, que é o goleiro da seleção argentina, ele foi vice-campeão mundial. É bom goleiro, Romero? Romero? Brincadeira, uma porcaria. E o Edu Dracena levantou a taça da Libertadores, então é sensacional. Mas bom zagueiro, mostra que tem qualidade. Como não, tem história, Portuga, você vai morrer fácil. Portuga, você vai morrer fácil, incrível, você puxa o revólver e não atira, velho. Não é isso, é que esse animal, ele fala umas coisas, eu não posso falar. Meu amigo Edu aqui também falando aqui, ó. O Otamendi é fera. Fera onde, velho? Foi dispensado do Atlético Mineiro. Não, dispensado não, eles são negociados com o Valência. Foi dispensado. Não, não foi dispensado. Nenhuma, o Atlético não fez força. E o Luciano, que voltou? Não tinha dinheiro, pô. Luciano, você gosta dele? Ué, o Luciano carregou o Brasil pra medalha de bronze, velho. Como é que é? O Brasil só não foi campeão do PAN, do futebol, porque o Luciano ainda não jogou a partida decisiva que ia levar pra decisão. Posso falar uma coisa? Eu gosto muito de você, mas uma vez aqui no microfone, você falou que o Clodoaldo era o Van Nistelrooy negro. O senhor vomita... Não, eu falei... Não, não, não. Eu falei que as passadas... Um animal, peraí, não deturpe o que foi dito. Eu não falei que ele parece, eu falei. As passadas do Clodoaldo me lembram. Passadas largas, você falou. Aí que tá. As passadas largas. O futebol não. Ô, Motinha. Olha as passadas largas. O Osório foi no Paraguai e explicou pro Lugano, né? Lembra aquela história que o Mano falou, o que, que o Osório vai fazer lá no Paraguai? Blá, blá, blá. Não, foi ali isso? É uma outra história, porque tava vendo o jogador pra contratar, mas foi lá visitar o Lugano. Foi lá então, mas ele foi lá visitar e falar pro Lugano por quê. O Lugano falou, ganhou meu respeito, não existe no mundo um treinador ir a outro país dar seu ponto de vista a um jogador. É, mas lógico, o Lugano mandou uma foto no WhatsApp assim, tipo, rosnando pra ele, falou, vou te pegar, FDP. É verdade, velho. Ele disse isso? É, rosnando. Aí, para de falar besteira, ô. É verdade, acho que é. O Osório para de falar besteira. E ó, isso só aconteceu. Esse Osório cada dia ganha meu respeito. Mas peraí, isso aí só aconteceu. Cara, é sensacional. Por culpa do Aidar. Que o Aidar jogou o Osório e o Ataíde contra a torcida. Mas aí eu tô com o Mano. O Lugano deve ter falado: quem é esse? Que não deixou aí pro São Paulo. Pô, e o Osório te disse que o Osório chegou lá falando assim: olha, eu tô sabendo, o Rogério Ceni gosta muito de você, a torcida gosta muito de você, mas acontece que meu esquema, papapá, hoje, pra mim é mais importante um zagueiro com a canhota. É que o Lugano fez a ponte, né? Toda essa armação aí foi uma ponte, né? Lógico, saída dele, né? O Lugano tá forçando uma barra pra voltar pro São Paulo. E o São Paulo que trouxe o Luiz Eduardo, né, chefinho? Pra mim, o Lugano, entendam o que eu vou dizer. Quadro na parede. Mas o Lugano, tem gente que às vezes confunde qualidade técnica com ídolo. E vigor físico, Sombra. Eu não vou dizer que isso é uma verdade, mas assim, será que o Lugano não é um top 5? Ó, gente, eu tô falando da década de 70 pra frente, tá? Porque eu não vivi antes, você então eu não viu, posso... Né? Então eu não posso falar aqui de idolatria de Roberto Dias, de Zizinho, de Canhoteiro. Nem cometa esse pecado de comparar. É isso mesmo, é lugar... Mas eu não tô discutindo qualidade técnica. Falando no ídolo. Mas outro dia eu fiz um questionamento pra algumas pessoas, eu falei assim, quem é mais ídolo do São Paulo? Careca ou Lugano? Careca, deve ter ganho. O Careca ganhou um brasileiro. Depende, pra molecada. Não, então, porque isso é complicado. Porque, lógico, tem toda uma geração mais nova, vai falar Lugano. Lógico. Tem a geração... Mas aí é que tá, eu queria ouvir daqueles que viram. Eu não tô falando... É aí que tá, as pessoas confundem. Eu não tô falando tecnicamente. Eu estou falando idolatria. História no clube. Eu acho, Sombra, que o Careca foi muito mais, hein? Mas ídolo. Não tô dizendo, não tô ídolo. Dizendo, você prefere o Careca, Domenico? Não tô dizendo, eu tô dizendo mas com o relação, jogador que eu tô dizendo com relação ao São Paulo. O São Paulino tem uma verdadeira idolatria pelo Careca, gente. Vocês estão loucos. Pelo Lugano também. Pelo Lugano. Tudo bem, mas o Lugano é mais agora a molecada que vocês estão falando agora. Tem uma questão, Domenico, sabe o que é? Eu pergunto pra você, quem foi mais pra você, ídolo? Careca. Quem é, né? Não, que você. Ídolo não foi, tem que ser, né? O ídolo não, quem não foi. É difícil. Ou não. Ele é ou ele não é. Não, já não joga mais. Não, Domenico, não é porque para que deixa de ser ídolo. Mas se você... é ídolo. Tá bom. Quem tá na história. É ídolo. Mas pra mim, acima dele quem está... jogou, já foi. Mas... Pra mim, acima dele está o mito. Mas o Lugano... Não estamos falando de mito. Mas... A pergunta é... Discussão quem é foi Lugano... mais ídolo para o São Paulino? Quem o Lugano... é mais... Quem tá bom. É? Quem é mais ídolo pro São Paulino? Hoje. Lugano ou o Careca? Hoje. Quando? Hoje. Não, a pergunta só pode ser... Hoje vai mudando. Não, hoje, lógico que é hoje. Mas vai mudando por quê? Daqui a 10 anos não será? Não, porque de repente aparece um cara que daqui a 10 anos... Não, você não tá entendendo. Nós estamos falando de dois caras, ô Mota. Pode ser daqui a 50 mil anos pra frente. Posso é dois falar? Caras só, não mas tem hoje, terceiro. Hoje, se você quem foi eu, mais? Eu fui um cara que fui contra a volta do Lugano, porque acho que o ídolo não deve se queimar assim, voltando por voltar. Quem foi mais, a pergunta? Mas eu acho que o Lugano... Mota, eu acho que se você... Lugano mais que o Careca. Lugano. Se você pegar o Lugano hoje e comparar... Quantos anos, Mota? 45. Ele viu o Careca jogando. Então, mas... É que tem uma história do Lugano. Mas se você vai puxar uma sardinha pra quem você viu. Mas se você pegar o Lugano, se você pegar um moleque e comparar com mais, contra quatro jogadores do São Paulo, ídolos, o Lugano vai perder pra todos eles. O Lugano vai perder pra Careca. O Lugano vai perder pra Rogério Ceni. Aqui tá ganhando. O Sombra e ele estão divididos aqui. Então, pra Raí. Entendo. Não sei não, hein? Olha, mas aí não. O Lugano tá perdendo. O Mota falou já o Lugano em vez do Careca. O Sombra não falou, mas o Sombra pra mim tá dividido. Olha, eu vou ser bem didático. O Mota não viu o Careca. E mais uma vez eu vou repetir. O Mota já viu o Careca sim. Não está em questão o futebol jogado. Está em questão um negócio chamado idolatria. Idolatria. Meu primo mandou aqui, e o meu numa primo é São Paulino Roxo. Ele falou que é Careca, sem dúvida. Numa escala de idolatria, Fernando, Quem é mais ídolo, Lugano ou Careca? Mas o jogador... Escala de idolatria. Mas é o jogador, na minha opinião, ele só chega a se tornar um ídolo se ele é jogador pelo futebol que ele está apresentando. Conjuntamente com raça, com dedicação, com declaração de amor ao time. Mas e aí, para você? É, entendeu? O Lugano tem tudo isso. Olha, tem o título. Tem que escolher. Hã? Tem que escolher um. Mas os outros também cara, tem. Eu acho, assim, eu não vou... Entenda por que eu não vou falar por mim. Entenda o que eu não vou falar. O que eu sinto, do que eu vejo da movimentação que existe de torcedores em relação ao que é Lugano, e o que eu lembro que era a movimentação de torcedores em relação a Careca... É mais ou menos igual. Cara, não, eu acho que Lugano... Você sabe o que favorece a idolatria ao Lugano, no meu ponto de vista? As mídias sociais. Mudou, porque na época, o Careca, ele não tinha a seu favor as mídias sociais. E hoje, existe as mídias sociais que favorecem muito mais essa propagação. Sim, até pela repercussão de uma declaração que o jogador... Mas, por exemplo, essa declaração ganha todo mundo, lógico. Você não tem a dúvida que na mídia social... Puta, acho que ganha. Incendiou, né? Então, o Careca, quando estava fora do Brasil, será que ele também não falou para alguém e ficou perdido? Mas você viu o Careca? Mas não tinha esse respaldo da mídia, né? O que eu acho é o seguinte, eu acho que os dois estão no mesmo patamar de idolatria e perdem para Rogério Ceni e Raí. Também. Se você fizer uma pesquisa... Você tá falando se fizer uma pesquisa... Da Rogério, Raí... Eu acho que da Rogério, Raí e eles dois embaixo. E ambos perdem para Rogério e Raí. E vão ficar brigando ali, empatado. Dependendo da idade que for... Da idade, o Chulapa. O Chulapa entra aí? Lógico. Não, o Chulapa entra nesses ídolos. E dependendo da idade que você for pesquisar, entra, o Lugano não vai nem aparecer. Entra porque é vivo. Entra o maior título, é o maior artilheiro. Lógico, da história. O cara é o maior artilheiro. Pô. E é isso aí. Vivo, então, o pessoal lembra da história. É o Chulapa ou o Careca? Aí, prefiro o Sarginho. Entra os dois, Domenico. Mas é a pergunta. Cala a boca, pô, mas para com esse papo aí. Quem jogou mais? Aí, como idolatria. Qual a pergunta? Aí eu acho que... Careca ou Careca. Chulapa? Quem jogou mais ou quem é mais ídolo? Não, mais ídolo. Ídolo. Ídolo. Não sei. Acho que aí eu acho que... Aí é Careca, Careca, Careca. Aí eu acho que é o Chulapa. Pra mim é entre os dois. Eu sou fã da Iliar. Olha aí, amigão. Você sabe o que é uma bateria original de montadora? É aquela bateria que já vem com os carros quando eles saem da fábrica. A bateria Iliar é equipamento original em mais de 80% das montadoras. Isso pra carros, caminhões e motos. Então, quem mais entende de carro, reconhece e atesta a qualidade da Eliar. Então, faça a escolha certa e na próxima troca de bateria, escolha Eliar, que vai muito além da partida e é a bateria do Neymar Júnior. E um abraço especial para todos os distribuidores e revendedores da Eliar. Bateria Eliar! Enquete pegou fogo. Estádio 97, oferecimento de Pirelli. Promoção número 1 Pirelli. Na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. Consulte o regulamento e as lojas participantes em pirelli.com.br. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. BV Financeira, pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV, você sempre pode mais. RG, quem ganhou? O brinde? O presente da loja do Estádio 97. Ah, foi o corintiano Henrique Correa Sato, ganhou uma garrafa térmica. Então, olha, ganhou uma garrafa térmica do Corinthians, presente da loja do Estádio 97.com.br. E todos que ligaram ganharam os bonés Estádio 97 Vista Aérea, telefone 3031-2288. Estádio 97 volta amanhã às 5h30. Só mandar um abraço aí, parabéns pro nosso Robertinho, que faz líder. Grande Robertinho. É isso aí. Estádio 97 volta amanhã no oferecimento da Esser, construindo com valor. Também no oferecimento da BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Estádio 97 da Energia 97 também teve oferecimento de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Gente, até amanhã. Um abraço para todo mundo. Fiquem na sintonia da Energia. Tchau. Programe-se. Energia máxima. Música!

just want to hear it from you, baby. All you have to do is tell me. Just tell me what I need to hear. I know you feel it too. And I know in my heart that it's true. All the time, every day, every night. Just me and you, baby. Show you when it's real.